assistindo a gente, muito legal. E eu vou passar para o Marcelo, que ele já se apresenta, e quando ele der o alô dele, eu vou compartilhar a tela dele também e já começar a apresentação, porque aqui hoje eu quero que você se programe, que a gente vai ter toneladas de conhecimento aqui, vai ter muito conhecimento, muita informação, e um negócio assim, muito, muito especial. Isso é um evento muito especial, então aproveita para anotar, desliga distrações no celular e tudo mais, para ficar focado aqui, que vai valer muito a pena. Marcelo Pimenta. Boa noite, Miguel. Boa noite, colegas aí, apresentadores, e principalmente para quem está nos assistindo, né? É um prazer enorme ter essa oportunidade aqui de falar para tanta gente sobre pecuária, né? Que é a nossa paixão, é o nosso meio de vida, é o que a gente gosta de fazer no dia a dia, é o que a gente gosta de praticar. Eu tenho que agradecer muito às OETs pelo convite e agradecer ao Miguel por essa oportunidade da gente estar aqui interagindo com mais de 1.200 pessoas de todo o Brasil e com esse time de palestrantes tão bacana, com tanto conhecimento que com certeza vai agregar bastante, né? Mesmo porque o foco principal é a interação com esse número grande de pessoas, eu vou procurar ser o mais sucinto possível aqui na minha apresentação. Como o Miguel falou, e a gente já tinha combinado isso antes, a gente vai procurar ser o mais direto ao ponto, dar o recado, vai ter a interação de conteúdo entre todas as apresentações, e a gente vai fazer isso o mais brevemente possível, justamente para poder não gastar o tempo e a paciência de quem está assistindo, para a gente poder interagir mais no final, com as perguntas, com os questionamentos entre os palestrantes e entre as pessoas que estão assistindo, né? Maravilha, é isso aí. E eu vou estar aqui anotando também, eu também, seguindo as minhas próprias recomendações, anotando as reflexões e sacadas de cada um aqui, porque eu também, o meu trabalho aqui como moderador é ajudar a costurar cada um dos temas, cada um dos assuntos e procurar destacar o que cada um traz aqui de mais importante, né? Vocês vão ver que vai ser um trabalho bem difícil, porque tem muita coisa boa que o pessoal vai mostrar para a gente aqui hoje. Então, Marcelo, você quer abrir seus slides aí, colocar em tela cheia? Eu compartilho aqui sua imagem. Não precisa compartilhar por enquanto não, Miguel. Deixa, tá bom. Mas no final eu te peço, tá? Vamos só no bate-papo aqui por enquanto. Manda mal. Podemos começar? Pode começar. Bom, gente, o tema central dessa conversa é pecuária lucrativa, né? Eu gostaria, antes de mais nada, antes de falar qualquer conteúdo, a gente fazer uma reflexão do que significa pecuária lucrativa, principalmente a gente estando aqui dentro de um contexto de pecuária de cria. A gente sabe que uma fazenda para ter lucro, a fazenda para ser lucrativa, aquele resultado final que a gente chama de lucro, ele é composto por uma série de outros resultados. São vários processos. Cada processo tem seu resultado esperado, esse resultado é medido por indicadores, e a soma desses processos, a soma de tudo que acontece na fazenda ao longo do ano e ao longo dos vários anos no qual aquela atividade é conduzida, é que vai dar o resultado final. Então, eu acho muito importante, eu já falei isso várias vezes em outras apresentações, até mesmo com o pessoal das OETs, o próprio Miguel, a gente já teve essa oportunidade de falar, é muito comum a gente ver nas fazendas de cria o produtor de bezerro achar que o seu indicador de resultado é produção de bezerro. É claro que produzir um volume alto e qualidade alta, com muito peso, com muita qualidade genética, é fundamental para qualquer fazenda de cria. Mas, de longe, isso não é indicador de resultado. O pecuarista de cria, ele tem que entender que ele é muito mais do que produtor de bezerro, né? Ele tem todos os processos de recria que são fundamentais para o sistema dele. Cada bezerra, cada fêmea que ele desmama precisa ganhar peso, precisa produzir arrobas para poder entrar o mais precocemente possível, com o maior peso possível na reprodução. Então, ele também é um recriador. O produtor de bezerros, ele precisa vender uma quantidade adequada de vacas no final do seu ciclo produtivo, na época certa, com peso adequado, sem comprometer o manejo de pastagens. E esse ponto, particularmente, é muito deixado a segundo plano. O pecuarista de cria, quando ele põe na cabeça que ele precisa produzir bezerro, ele faz de tudo e conduz todos os seus sistemas focado, todos os seus processos focado em produzir bezerro. E ele vai esquecendo as outras coisas. Uma que ele mais esquece e que é a mais fundamental é a venda de vacas. O pecuarista, ele é necessário vender um volume adequado de vacas, aí cada sistema, cada projeto vai ter o seu volume adequado, um monte de variáveis que compõem isso aí, cada um vai ter a sua, mas precisa vender um volume adequado de vacas na época certa, porque isso é um componente fundamental na receita e na produção de arrobas da fazenda. Então a gente fala que o primeiro passo para um pecuarista de cria estar no caminho da pecuária lucrativa é ele começar a mudar o seu modelo mental. Ele precisa parar de pensar que ele é produtor de bezerro e ele precisa começar a pensar que ele é produtor de arrobas, que tem muito mais coisa envolvida, muitos mais processos envolvidos que simplesmente a produção de bezerros. Quando o pecuarista começa a entender que o indicador produtivo dele não é bezerro, é arroba, ele começa, ao mesmo tempo, automaticamente, a ter uma visão sistêmica do sistema de produção. Ele começa a ver como que é a interação de tudo que acontece na fazenda vai contribuir para o seu resultado. Dentro da pecuária de cria, a gente, eu já falei aqui, né, de produção de bezerro, de recria de fêmeas, de engorda de vaca, nós podemos falar dos processos produtivos em si, da questão genética, de agregação de genética, que a gente tem a evolução fantástica da genética no Brasil ultimamente, tem toda a tecnologia reprodutiva que agrega resultados reprodutivos, aumento de prenheza, aumento efetivo de produção de bezerro por categoria de matriz, isso tudo acontece, mas a gente tem também um processo que é talvez o mais importante da pecuária, que são os processos de manejo de pastagem. O professor Zequinha ou Isaías devem falar para a gente aí da importância, por exemplo, do score corporal da vacada na produção de bezerros, né? É um gráfico, é uma correlação quase que linear de que bons scores corporais, lotes com bons scores corporais dão os melhores resultados em ATF, independente de outros fatores das tecnologias reprodutivas. E o melhor jeito de ter vacada gorda em fazenda de cria é um bom manejo de pasto. Eu acho que é o jeito mais interessante e mais econômico. Falando de vaca, isso é uma verdade. Falando de recria de fêmea, recria de macho, qualquer categoria, o componente pastagem no Brasil é o mais é onde a gente tem a maior correlação entre produção ótima com custo de produção ótimo. E a produção otimizada e o custo de produção otimizado também, os dois andando juntos, é o maior caminho do sucesso da pecuária lucrativa e de um nível de risco baixo, né? Por que que eu estou frisando o componente pastagem falando dos processos de produção da cria? Porque dentro dos processos de produção, nós vamos destacar aqui, que é um foco importante dessa noite, as tecnologias e os processos reprodutivos. Dentro dessas tecnologias, desse manejo reprodutivo, a gente vai falar de estação de monta. E a estação de monta em fazenda de vacas, ela tem uma relação altíssima com o bom manejo de pastagem. A fazenda que tem uma estação de monta adequada, com processos bem conduzidos e usa a tecnologia correta, ela agrega, conforme eu falei, genética de ponta, ela agrega resultados reprodutivos, ela agrega um monte de resultados que depois vão fazer parte do lucro lá na frente. Mas, antes de mais nada, se essa estação de monta, além das tecnologias adequadas, ela for curta, o mais curto possível, isso é um componente muito importante para que essa fazenda tenha um bom planejamento alimentar e um bom manejo de pastagem. O que é planejamento alimentar? Planejamento alimentar é aquele processo que você prevê a quantidade de capim que você vai ter nas próximas safras e entre safras dentro dessa fazenda, e você prevê a quantidade de gado, a taxa de lotação que você vai ter nas próximas águas, nas próximas secas e nas águas seguintes, por exemplo, né? Então, quando você tem uma estação de monta curta, você consegue, basicamente, para resumir a história, você consegue identificar muito rapidamente as matrizes que você vai vender aquele ano. Identificando rapidamente essas matrizes, você consegue vender essas matrizes rapidamente, de preferência antes do início da seca. Então, você consegue agregar produção de arrobas dessas vacas gordas, você consegue agregar muita receita na fazenda e você consegue aliviar de uma maneira substancial a taxa de lotação das águas para a seca. E a gente acompanha dados de fazendas há muitos anos, há mais de 25 anos, mais particularmente no Benchmark Exagro, a partir de 2009, a gente tem esses dados muito bem compilados e comparados e analisados todos os anos, E isso para a gente ficou provado nesse banco de dados ao longo dos anos, a correlação das fazendas de crias mais lucrativas com o bom manejo de pastagem. Você pode compartilhar a tela aí, por favor, agora, Miguel? Posso, claro. Tudo certo, todo mundo está vendo esse gráfico aí, né? Maravilha. Deixa eu Você está vendo aqui o gráfico do Marcelo? Escreve aí gráfico no chat para a gente saber que está funcionando para você aqui, por favor. Está dando para ver o ponteiro aqui nessa coluna verde, gente? Não. Está dando para ver, não. Miguel? Ponteiro não, mas... Deixa eu colocar uma seta aqui, só para ficar mais... Beleza, a seta está dando para ver? Sim, dá para ver. Bom, o que é isso aqui, gente? Isso é uma compilação de vários resultados de fazendas no banco de dados a partir de 2009. De 2009 até 2019, nós já passamos de 2.300 resultados de fazendas por todo o Brasil, em todos os sistemas de produção, né, no benchmark Exagro. O que é isso aqui? Isso aqui é a redução da taxa de lotação das fazendas das águas para a seca. É quilos de peso corporal por hectare das águas para a seca. A primeira coluna aqui em verde são as fazendas de recria engorda, são as fazendas de macho, que compram bezerros, compram garrotes e vendem boi gordo. Essas fazendas conseguiram, na média, aliviar 19% da sua taxa de lotação das águas para a seca. Essas fazendas aqui, esses resultados que estão em azul, de 16%, são as fazendas de recria engorda com alguma compra de reposição. A fazenda produz seus próprios bezerros e ainda faz alguma compra de bezerro. Nessa coluna em laranja, a gente tem as fazendas de ciclo completo, de cria, recria e engorda, e a última coluna, em verde mais escuro, são as fazendas de cria. Então, é óbvio aqui que as fazendas, quanto mais vaca tem no sistema, maior dificuldade as fazendas têm em aliviar a carga, a taxa de lotação das águas para seca, porque é um componente importante do sistema de cria, um volume grande de animais adultos, que são as matrizes. E fica difícil esse alívio de carga num sistema com uma porcentagem tão grande de animais adultos. Nas fazendas de recria engorda, é fácil, porque como você compra e vende, fica fácil de você planejar a sua compra para os momentos mais adequados, para poder aumentar a taxa de lotação no início das águas, e fica tranquilo também de você diminuir a carga no final das águas, concentrando venda de boi gordo ou transferência de garrotes e bois para confinamento, por exemplo, né? Então, esse é um quadro clássico de os resultados da recria engorda para cria são bastante conhecidos, né? Que a recria engorda, de modo geral, tem apresentado ao longo dos anos. A gente vê vários consultorias de mercado e tudo mais falando, comprovando isso, né? Que ela, na média, né, ao longo dos anos, ela apresenta resultados maiores do que a da cria, e aqui a gente tem um componente variando nesse sistema de produção, que é a taxa de alívio, né? No próximo slide, a conversa já muda de figura. Nessa coluna aqui em amarelo, em laranja, também são fazendas de cria, porém são as fazendas top 20. O que, que são fazendas top 20? São 20% das fazendas de cria que apresentaram o melhor resultado, são as fazendas que deram mais lucro. Do total do banco de dados, são 20% das fazendas que deram mais lucro. Olha que interessante. As fazendas top 20 de cria conseguiram fazer um alívio de pastagem de 17% contra 19% na média das fazendas de recria engorda. Então, isso aqui mostra para a gente que as fazendas bem conduzidas de cria possuem também uma alta correlação com um bom planejamento alimentar e manejo de pastagem. E o que, que isso tem a ver com tecnologia reprodutiva? O que, que isso tem a ver com estação de monta, por exemplo, que é o tema central aqui da conversa de hoje? Quando a fazenda tem uma estação de monta longa, a gente chamou isso aqui, a gente desenhou essa figura, para ficar fácil das pessoas entenderem a correlação entre bons processos reprodutivos, uma estação de monta adequada, com um bom manejo de pastagem e com o resultado final da fazenda de cria. Quando a fazenda tem uma estação de monta longa, e a gente vê isso boa parte do Brasil, até hoje a gente faz diagnóstico de fase de cria que tem ainda estação de monta longa, e eu chamo longa a partir de 90 dias, eu acho que até 90 dias a gente pode considerar que a duração da estação de monta está adequada, pelos motivos que a gente vai ver a seguida, mas podendo reduzir para 75, para 65, e a gente já teve caso, eu já acompanhei clientes que a gente já conseguiu fazer estação de monta de até 45 dias, quanto mais curta a estação de monta, melhor a propensão de resultado. E o motivo está aqui, ó. Quando a estação de monta é longa, o que acontece? O diagnóstico de gestação é tarde. O diagnóstico de gestação sendo tarde e a estação é longa, os bezerros nasceram numa curva de distribuição muito longa, então você tem bezerros nascidos em vários meses do ano, a desmama final também vai ser tarde. Como a desmama é tarde, eu tenho atraso na venda das vacas de descarte. Elas vão entrar na seca sem condição corporal para poderem ser vendidas. Essas vacas ficando na fazenda ao longo da seca, eu tenho uma taxa de lotação alta na seca. Com taxa de lotação alta na seca, eu tenho vaca magra. Não só as vacas que desmamaram vazias para descarte, que não conseguiram engordar a pasto, como também as próprias vacas cheias. Elas também vão ficar magras porque tem as vacas vazias competindo com elas pelo pasto. Com isso, eu tenho um alto custo de suplemento na seca, com esse gado. Tenho uma manutenção, um custo de manutenção de pastagem mais alto, porque quando você tem uma carga além do projetado, né? Você tem uma sobrecarga de taxa de lotação, principalmente na transição da seca para as águas, você tem uma saída muito grande de praga, você tem um nível inicial de degradação de pastagem, você acaba aumentando muito o seu custo com manutenção de pastagem. A minha recria fica ruim, fica inadequada, porque eu desmamei machos e fêmeas tardiamente, numa amplitude de meses de nascimento muito grande, passaram a seca numa fazenda superlotada, porque tem uma categoria de gado pesado, que são as vacas vazias que não saíram, e com isso eu tenho que fazer uma estação de monta longa de novo, porque as minhas novilhas vão entrar leves, a minha vacada vai iniciar a estação de monta magra, e eu vou ter que prorrogar o prazo da estação de monta para eu não ter uma prenheza abaixo da minha meta. Então, a gente começou a falar a conversa aqui hoje, falando de indicadores, falando de sistema de produção e falando das diferentes, da harmonia e da interação dos diferentes processos na fazenda. Quando a pessoa não entende o seu sistema como um sistema complexo, que isso tudo tem uma interação muito forte entre um resultado de um processo e outro, a coisa vai acontecendo mais ou menos no automático e a estação de monta é longa, o resultado é ruim, a recria é ruim e a pessoa não consegue encurtar a estação de monta e cada ano ele tem uma desculpa. Não é por mal, é porque ele realmente acredita naquilo. Tem um ano que não choveu, tem outro ano que deu cigarrinha, tem outro ano que deu um problema no protocolo da IATF. Então sempre vai ter uma justificativa que a pessoa acha porque ela não está entendendo o seu sistema como um todo e não está conseguindo fazer a sua lição de casa para realmente ir atrás dos indicadores que importam. Quando a pessoa consegue quebrar esse ciclo, consegue entender isso e consegue fazer um bom planejamento, ela pode iniciar um ciclo virtuoso na sua propriedade, que é o contrário do que a gente acabou de mostrar agora. Ele pode fazer uma estação de monta curta. A partir de uma estação de monta curta, o que acontece? O meu diagnóstico de estação é rápido, é cedo. Com isso, a minha desmama é cedo, eu tenho uma venda rápida das matrizes vazias, né? Eu consigo desmamar as minhas vacas vazias ainda antes do final do período de águas e com bom manejo de pastagem e temos metodologias de manejo de pasto para engordar essas vacas rápido, que não é o caso da gente entrar nesse mérito aqui agora, mas a gente consegue vender essa vacada antes da entrada e da permanência do período seco. Com isso, eu reduzo a minha taxa de lotação na seca, eu reduzindo planejadamente a minha taxa de lotação na seca, porque a minha estação de monta foi curta e o meu manejo foi adequado, eu posso ter mais gado nas águas. Mais gado nas águas, consumindo capim mais nutritivo, mais produtivo e um custo de arroba produzida mais barato, mesmo que essa arroba produzida seja na forma de bezerro, ou recria de fêmea, ou vaca descarte que eu vou vender. Então, eu reduzo a taxa de lotação na seca, a minha vacada passa gorda, porque a taxa de lotação está adequada, eu tenho um baixo custo de suplemento, eu tenho uma manutenção de pastagem muito mais adequada, eu não tenho planta invasora competindo com o capim além do normal, porque o capim está numa condição de altura e de manejo e de carga adequada no período de transição da seca para as águas. A minha recria é excepcional, porque a minha bezerrada nasceu de maneira muito mais concentrada. Na estação de monta curta, eu tenho um volume de bezerros nascendo no início da estação de nascimento, proporcionalmente muito maior ainda do que numa estação mais longa. Então, as minhas bezerras, por exemplo, elas são mais pesadas porque elas nasceram antes, elas são mais pesadas porque elas desmamaram adequadamente, passaram na fazenda numa condição de pasto adequado, e com isso eu não tenho problema nenhum em continuar tendo a minha estação de monta curta. Então, como passar do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso? Como que eu consigo quebrar aquela inércia daquele ciclo que eu não consigo reduzir a minha estação, eu não consigo aumentar a efetividade das tecnologias que eu uso na minha produção e eu não consigo efetivamente mudar o resultado? Primeiro passo para isso é mudar o modelo mental, passar a enxergar a fazenda e o seu sistema de produção de uma maneira mais complexa, mais integrada, né? Uma visão mais abrangente e sistêmica do meu sistema de produção. Em cima dessa visão, entendendo de verdade como que é o meu negócio, eu vou fazer um ótimo planejamento. E em cima desse planejamento, eu vou inserir as tecnologias, a genética, tecnologias reprodutivas que estão aí à disposição, cada vez mais disponíveis aí pelo Brasil, né? Então, Miguel, por favor, pode descompartilhar a tela? Maravilha, maravilha, maravilha, Marcelo. Muito bom. Só para terminar, Miguel, eu terminei falando que a gente precisa entender o sistema, entender do meu negócio, fazer um planejamento que agregue todas essas variáveis e todos esses processos e usar efetivamente as tecnologias que a gente tem disponível, né? E para falar das tecnologias disponíveis, né, vem aí o Zequinha, vem aí o Isaías, né, vem aí o Edmundo e vem aí o Sou Wilson, que vão falar com bastante propriedade sobre isso tudo. A gente está aí à disposição para trocar ideia ao longo dessa noite, ao longo dessa apresentação, e principalmente tomara que todo mundo fique até o final para a gente poder responder as perguntas e fazer uma interação bem bacana, porque esse aqui é o foco de hoje, né? Maravilha, a gente está começando aqui e é muito interessante como os temas estão amarrados. Uma das coisas que você trouxe aqui, o ciclo vicioso, né, que vai cada vez piorando, ou o ciclo virtuoso, que cada vez vai melhorando. A primeira vez que eu escutei sobre isso foi com o professor, que é o segundo palestrante da noite, e ele falou uma coisa assim, que me chamou muita atenção, que foi que, eu não vou lembrar exatamente como ele falou, mas como eu registrei assim: toda vez que você vê alguma coisa dando certo na sua fazenda de cria, lembra disso. E toda vez que você vê alguma coisa dando errado na sua fazenda de cria, também lembra disso. Que é o sucesso que está acontecendo hoje na cria, naquele momento, que pode ser uma novilha empreando jovem, pode ser uma alta taxa de prenhez, pode ser um excelente peso de desmama, pode ser N critérios aí que você use. O que aquele resultado ali, ele é fruto de uma série de coisas que aconteceram no passado. Tem um fluxo de acontecimentos que trazem aquele resultado. Então, se você está tendo um péssimo resultado nesse momento, um resultado que não é o que você queria, não é ali que você vai resolver, você tem que olhar para trás, porque tem um ciclo, tem um fluxo, tem uma sequência de coisas, né? Eu gosto de falar que é estratégia de quatro passos, né? Toda vez que você for analisar uma questão, você dá dois passos para trás para entender de onde você veio e dá dois passos para frente para entender para onde você vai. Isso é um ponto muito interessante e queria que você falasse aqui assim, uma coisa que o que é das coisas que mais chama atenção, que mais pula no olho de quem tem o olho treinado, né? Porque uma das coisas que eu acredito que é que o óbvio só é óbvio para quem tem olhos bem treinados, né? Então, quando o Marcelo Pimenta vai numa fazenda e aquela fazenda tem ciclo virtuoso da cria, como que é essa fazenda? O que você vê nessa fazenda? E quando essa fazenda tem ciclo virtuoso, o que aparece, o que salta os olhos dessa fazenda? Quais são duas coisas que você vê, uma no ciclo vicioso, outra no ciclo virtuoso? Miguel, basicamente é o que eu já falei. É a capacidade da pessoa de entender a complexidade complexidade do sistema e a inter-relação entre todos os processos, né? Quando eu foco na produção de bezerros e, por qualquer motivo, a minha prenhez não foi boa, e eu pego uma vacada mais leve, mais magra, coitada, não foi culpa desse lote, ele estava magro porque deu cigarrinha. E aí eu pego essa vacada e vou dar uma chance para ela entrar na próxima estação de monta, porque eu preciso produzir bezerro, e se eu vender essa vacada, eu não vou produzir bezerro, tanto um volume tão grande de bezerro na próxima estação de monta, eu estou matando o meu sistema de produção no ninho, e eu estou declarando que eu estou num ciclo vicioso no meu sistema de produção, né? Então, a pessoa, quando ela entende que tudo tem um propósito maior, igual você falou, eu olho para trás, o que está acontecendo hoje de bom ou de ruim, eu olho para trás para entender os porquês. Mas eu preciso entender os porquês e preciso olhar para frente através de um planejamento muito bem feito que contemple todas as variáveis produtivas, de gestão de pessoas, de financeira, de fluxo de caixa, né? É muito maior do que o tempo que a gente tem para falar aqui hoje. É um caminho muito íntimo. Fala de prenhez, a gente não fala de pasto sem falar de suplementação. A gente não fala de suplementação sem falar de peso da recria. A gente não fala de peso da recria sem falar de resultado de novilha, por exemplo, na estação de monta. Então, quando o pecuarista consegue tirar a viseira, entender a fazenda como um todo e entende que existem processos de gestão que estão aí disponíveis para amarrar todas essas pontas, ele entra efetivamente no ciclo virtuoso, né? Nós falamos aqui da cria, mas ele serve para qualquer empresa de qualquer atividade no mundo, mas falando de pecuária, serve não só para a cria, mas para todas as outras os outros sistemas de produção, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Antes de eu passar para o Zequinha aqui, quero que você comente uma outra coisa que foi a sua primeira fala, que é muito, muito importante, que é, além dessa questão da complexidade e de pecuária e cria, a pecuária como um todo e a pecuária de cria também, ser um negócio totalmente integrado. Só falando o que é lucro pecuária, o fazenda ativa, o que é uma pecuária lucrativa. Em uma frase ou em uma explicação, só para fixar bem isso para todo mundo, que isso é uma... Para todo mundo, que isso é uma das premissas mais do pegar aqui. Enquanto uma... Eu quero convidar aos nossos... Nesse momento, a gente tem 2.070 milhões de pessoas assistindo o Marcinho falar ao vivo. Isso aqui é muito legal, essa dita comunidade do vídeo. O que que ficou importante? Qual que foi o ponto-chave aí? Qual que foi o que você marcou de mais importante no seu caderno para a gente ter esse cada tirão? Deixa eu também pensar para outras pessoas o que está acontecendo de mais importante. Mas, Marcelo, diz aí o que, que é pecuária lucrativa, que esse é um conceito que vale a pena reforçar aqui. Miguel, pecuária lucrativa é aquela que dê o máximo de resultado possível dentro das condições de cada fazenda. E é importantíssimo que esse resultado seja traduzido em indicadores concretos. Você precisa ver dentro do seu negócio quais indicadores são esses e qual que é a intenção do resultado A, B ou C de cada um desses indicadores no seu negócio, na sua fazenda e na sua vida como pessoa, como investidor, né? Você precisa saber, no planejamento da fazenda para o ano que vem e para os próximos 5, 10 anos, eu estou correndo atrás de quê? Quais os resultados que eu preciso alcançar? Esses resultados são medidos como? No dia que eu tiver uma segurança de traçador muito bem feito, e eu conseguir nos indicadores efetivamente relevantes, eu tenho uma fazenda lucrativa. Maravilha, muito bom. Marcelo, obrigado, muito bom ter você aqui, né? É uma alegria estar realizando esse evento com tanta gente boa. Vou chamar aqui, fica aí com a gente aqui ainda, Marcelo. Vou chamar aqui o professor Zequinha, da Unesp Botucatu, uma das grandes referências em reprodução no Brasil, uma das pessoas que provavelmente mais formou, né, profissionais aí que trabalham nessa área. Tem um trabalho muito bacana nessa questão de formação de vida. aqui, a gente aqui compartilhando sua experiência, o conhecimento teórico e prático. Boa noite, muito bom ter você com a gente. Nesse momento tem 2.080 pessoas assistindo aqui, ansiosos para poder compartilhar. É um prazer estar aqui conversando com vocês e uma responsabilidade muito grande, né? Tentar em poucos minutos deixar flashes de informações que possam nos ajudar a pensar o sistema de melhor forma, né? Maravilha. Me diz aí quando for para mostrar a sua tela, que eu ligo. Pode aqui mostrar. A sua tela. Já pode foi. Mostrar? Pode. Marcelo, você quer dar um recado final aí? E aí eu vou tirar você e eu aqui, deixar o professor aqui com o palco só para ele. O recado final é muito obrigado pela oportunidade. Está sendo também para mim um prazer muito grande estar aqui com vocês. E fiquem até o final. Vamos fazer uma discussão bacana no final, que é isso que vai valer. Maravilha. Obrigado. Pode começar, Marcelo? Pode sim, a sala é sua, o palco é seu aqui, eu vou desligar até a minha câmera, fica só você aí, manda abraço. Então tá lá, obrigado gente. Então o objetivo nosso aqui é um resultado de reprodução em gado de corte, né? Então o primeiro ponto é, eu sempre faço minhas apresentações gostando de fazer perguntas. Então o mercado em 2023, né? Eu sou um produtor, eu tô pensando no mercado em 2023. Então, simplista, né? Eu tenho provavelmente uma melhor redução em 2023. Mas eu não vou ficar no mercado apenas até 2023. Eu vou ficar no mercado até do ponto de sugestão aqui eu tenho que pensar nisso, né? Então, tem muitos produtores investindo pesado dentro do sistema de produção, porém, talvez investindo menos na matriz, que é a base de tudo que nós vamos estar falando aqui, menos que deveria. Então, no curto espaço de tempo, você vai ter na matriz, fazendo lá frente, melhores resultados. Então, dentro do sistema de produção de gado de corte, o nosso objetivo é produzir carne de qualidade, Então, para isso, tem várias tecnologias disponíveis, Eu tenho que entender de reprodução, eu tenho que entender de genética, nutrição, saúde, bem-estar, gestão. Eu é o meu sistema, né? Tudo isso aqui é importante. Mas o que é mais importante? Que eu tenho que integrar a aplicação dessas tecnologias. Não adianta usar o último pacote reprodutivo que existe e se a genética não for adequada. Esse é dos pontos que, inclusive, eu citei ali atrás. Se você quer continuar na cria, você precisa cada vez mais preocupar com a genética de quem faz a cria, que é a fêmea, que é a matriz, né? Eu tenho que preocupar com a nutrição, saúde, etc., né? Eu tenho que priorizar o investimento na minha fazenda, nas tecnologias, ou seja, eu tenho que investir no que mais está, no maior problema que eu tenho, de baixo para cima. Então, tem fazendas que usa o último pacote reprodutivo, mas não investe em saúde. Usa o último pacote reprodutivo, o último pacote nutrição e tem que investir em bem-estar. Então, finalizando, eu tenho que ter equilíbrio na aplicação das tecnologias para ter maior quantidade de produção de carne de qualidade. Né? Basicamente é isso. Então, qual que é a função do sistema de produção de gado de corte? Produzir carne. Simplesmente isso. A função do sistema de produção de gado de corte é carne. A avaliação do nosso parâmetro é produção de carne. E qual que é a nossa função técnica, gerencial, o que quer que seja dentro do sistema de produção de gado de corte? Né? Produzir carne. Eu trabalho dentro do sistema, eu tenho que produzir carne. E aí que vem o Marcelo já fez alguns comentários. Qual que é a contribuição da cria para o aumento de sujeira? Isso é algo que vai ter que, deve mudar na nossa forma de pensar. Cria não é para produzir bezerro. Cria é para produzir carne através do bezerro. É um pouquinho diferente, né? Não é apenas falar, deu X de bezerro. Não. Quanto de carne eu estou produzindo, né? E como que a gente chama que a fêmea mais lucrativa ou potencialmente lucrativa ou potencialmente mais produtiva, né? É a fêmea que é precoce, ou seja, entra no jogo mais cedo, emprenha mais cedo, desmama mais cedo, desmama mais pesado e tem carcaça de boa qualidade e morre mais novo. Então, na realidade, a cria visa não apenas a quantidade de bezerros, e sim maior produção de carne com qualidade. E a forma simplista que a gente vê que encaixa exatamente é aí que é o complemento que o Marcelo abriu muito bem, né, do ciclo virtuoso, que emprenhar no cedo, emprenhar num curto espaço de tempo, a gente aumenta a proporção de animais dentro do nosso sistema, dentro do ciclo virtuoso. Basicamente é isso. E a hora que a gente for falar de ATF, que é uma tecnologia que a gente trabalha, né? Por que a gente está falando de ATF? Nada mais é que uma ferramenta disponível para colocar a vaca no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Então, o ATF não é uma ferramenta apenas de reprodução, é uma ferramenta de aumento de produtividade dentro do sistema de produção, que coloca a minha vaca no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Então, se eu quero que a minha vaca esteja no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, eu quero usar IATF, o máximo possível de IATF, na realidade. Porque eu quero ter o máximo possível de animais no momento adequado, como o Marcelo foi muito feliz em apresentar aí para nós. Então, como que a eficiência reprodutiva auxilia a intensificar ou ter a maior proporção de animais dentro do momento do ciclo virtuoso? Que eu acho que se ficar essa mensagem do ciclo virtuoso que o Marcelo passou, já facilita para nós demais a aplicação de tecnologias, né? Então, nós vamos falar da vaca, né? A cria depende da vaca. A nossa matriz, a nossa unidade trabalhadora, produtiva, é a vaca. Então, a primeira pergunta, hoje, quando eu trabalho com cria, é: qual que é a vaca ideal? Como que eu sei qual que é a vaca ideal? Qual que é o padrão de vaca ideal dentro do meu sistema de produção? Mas antes disso, de eu falar qual que é a vaca ideal, vamos falar, fazer uma pergunta, igual nós fizemos uma pergunta. Qual que é a função do sistema de produção? Produzir carne. Qual que é a minha função dentro do sistema? Ajudar a produção de carne. Qual que é a função da vaca dentro do sistema? Produzir carne. Então, para mim, a vaca ideal é a vaca que produz mais quilos de carne em um período de tempo. Essa, para mim, que é a vaca ideal dentro do sistema de cria. Então, só como exemplo, quantidade, pergunta dentro do meu sistema, qual é a quantidade de carne produzida em 6 anos por vaca? Então, eu vou lá, faço o ranking dos meus animais e quero saber qual que produz mais carne. Então, essa vaca, provavelmente, ela é mais produtiva, né? E como que eu faço essa conta? Somatório do que ela ganhou de peso, mas o que ela produziu. Então, é por isso que deve começar o quanto antes, ser precoce, parir todo ano, continuar crescendo enquanto estiver produzindo e desmamar um bezerro pesado proporcional ao seu peso. Porque isso aí deixa claro para nós que ela está fazendo a função dela dentro do sistema, que é produzir mais quilos de carne em um período de tempo. Na nossa forma de pensar, provavelmente o Marcelo pode nos ajudar a entender melhor, quanto maior a produção de carne, potencialmente, economicamente melhor dentro do sistema de produção. Um bate-papo como esse, o Guilherme, do grupo JBJ, apresentou, tinha até aqui o que era o desafio, algo que é para a gente mudar a forma de pensar dentro do sistema de cria. Então, se eu for aqui só no peso da desmama dos bezerros, eu prefiro um bezerro de 200 ou de 240? Então, aparentemente, eu prefiro um bezerro de 240 quilos, que vem de uma vaca de 5 crias dentro do sistema dele. Mas ele fez a conta, a novilha de primeira cria, segunda, terceira, quarta e quinta. Aqui o peso que ela entrou, o peso ao parto, quanto ganhou, mais o peso do bezerro que ela desmamou e quanto de carne ela incorporou ao sistema. Então, quanto mais jovem o animal, mais carne ela incorpora dentro do sistema. Então, na realidade, por peso isolado do bezerro, a vaca mais velha é melhor. Mas por produção de carne dentro do sistema, a vaca mais nova é melhor. Então, isso deixa claro para nós que, para responder a pergunta, qual que é a reposição mais indicada? Eu não sei o número da reposição mais indicada para o seu sistema, mas olhando para essa figura aqui, para esses dados aqui, eu falo que eu devo tentar aumentar a reposição dentro do meu sistema. Porque com isso eu vou tendo maior produção de carne pela mãe e pela cria, pelo par mãe-cria dentro do sistema. E com isso eu também consigo fazer a conta, quanto eu devo investir, né, o quanto eu posso investir nas categorias mais jovens. Né? E aí vem um grande desafio. Às vezes a turma acha caro investir em categoria mais jovem, mas a gente tem que fazer a conta. Quanto que custa para ganhar 1 quilo de peso vivo em fêmeas? Né? Muitas vezes eu não quero gastar, mas eu estou gastando e ela está ganhando peso, além de começar a produzir mais cedo. Então é complexo essa conta, mas eu acho que não tem retorno e cada vez mais vão estar tratando melhor dos animais mais jovens. Agora, é vital. É vital e não tem dúvida. não posso ter problema de fertilidade nas minhas primíparas secundíparas. Eu coloco elas no jogo, elas desmamam pesado, e depois elas não emprenham, ou emprenham menos que deveria, na realidade eu ganho por um lado e perco por outro, basicamente, dentro do sistema. Como tudo na vida, né? Eu tenho que ter o equilíbrio na aplicação e na manutenção desses animais dentro do meu sistema de produção. Agora, isso aí foi uma visão macro, né? Agora vamos para já dentro da vaca. Então, aqui são os dados do mestrado Rafael, que deixou muito claro, né? Vacas que desmamam bezerros mais pesados, perdem mais peso, mais score, perdem mais entre o parto e a primeira IATF. O que você está querendo falar para nós? Que as nossas vacas melhores perdem mais peso. Bom, é isso. Vaca que desmama bezerro mais pesado perde mais peso. Pronto. Qual outro ponto que é importante? Que vacas, nesse estudo do Rafael também, deve ter score acima de 3, já que a função é quadrática, né? Acima de 3, para ter uma boa concepção, acima de 3, né? E até para ter uma boa concepção. Então, na realidade, eu sei que a vaca boa perde mais peso e até ter score acima de 3. Então, a grande pergunta efetiva dentro do sistema de produção é: como ter vaca 3 na IATF? E quanto melhor a minha vaca, maior o desafio de ter uma vaca 3, porque quanto melhor a minha vaca, mais peso ela perde, então maior o desafio dela ter score 3 na IATF. E se ela não tem score 3, ela emprenha menos. E se ela emprenha menos, ela não pare cedo. Ela não pare ou pare mais tarde. Então, como ter vacas com score 3 na IATF? Tem três cenários distintos, muito simples de olhar, não tão simples de fazer. Ela pare gorda e perde, e continua com 3. Ela pare com 3 e não perde peso, continua com 3. Não é fácil isso, não. Ou ela pare magra e ganha peso. Praticamente impossível. Então, a pergunta para deixar bem claro, qual que é mais fácil? Não tem dúvida alguma que o mais fácil é minha vaca pare gorda e mesmo perdendo peso, ainda tem o score 3 no momento da IATF que permite ela ter uma boa concepção na IATF e, consequentemente, se manter dentro do ciclo virtuoso do sistema de produção de cria, né? E esse slide, para deixar bem claro, então, a score ao parto deixa bem claro para nós desse estudo, ele é bem simples, mas ele deixou bem claro as coisas, que o efeito do score ao parto, na prenhez ETF, em que vacas que parem gordas, mais gordas, independente de ser primípara, secundípara ou multípara, animais que parem mais gordas têm maior concepção prenhez na ETF. Ou seja, eu tenho que montar minha estratégia básica de manejo de fêmea para que minha vaca, ao parto, tenha um alto score de condição corporal, porque mesmo perdendo peso, ela ainda vai ter score acima de 3, e tendo score acima de 3, ela vai ter uma boa fertilidade e vai se manter na fazenda. É fácil? Não. É possível? Com certeza. Então, esse é o ponto, né? Então, para as pessoas, mas isso não é tão fácil. É, não é tão fácil, não. Mas o que nós temos que fazer para o nosso sistema ficar no ciclo virtuoso, nós temos que fazer isso aí. E o Marcelo explicou claramente, ó, que minhas vacas emprenham bem, eu tiro as minhas vazias mais cedo do rebanho, me sobra comida e, consequentemente, eu corro o maior risco de ter vacas com melhor score no momento do parto. Tá, e como conseguir ter uma boa resposta? Então, fiz a minha parte de manejo nutricional bem simplista ali, né? Como conseguir? É usar um protocolo base adequado às condições que permita ela expressar e emprenhar bem quando eu estiver fazendo a minha IATF. Então, aqui o protocolo base do Grupo Gerar, né? E o Isaías vai mostrar alguns dados aí. Na verdade, é um protocolo de 9 dias, com antecipação da prostaglandina, basicamente, né? E ele vai mostrar alguns detalhes desse protocolo para vocês. Tá. E o que que é o ponto principal? Então, com mais de 6 milhões, quase praticamente 7 milhões de dados analisados, resultado médio nosso dentro do Grupo Gerar, 51,3. Mas esse ano fizemos uma análise simples, né? Praticamente clara, mas para deixar bem claro as coisas. Dividimos tercio inferior, tercio médio e tercio superior. Ou seja, se deu 50 na média, o tercio médio é 50. E o tercio inferior aqui foi em torno de 40. E o tercio superior foi em torno de 60. Independente da categoria. Então, deixando bem claro que o protocolo base utilizado dentro do grupo Gerar permite concepção em todas as categorias acima de 60. Mas tem resultados abaixo de em torno de 40, sim. Então, são alguns fatores que podem estar acontecendo. E muitas vezes a gente está olhando, né, por acaso aqui são as primíparas. O pior resultado foi nas primíparas, né? Então, isso quer deixar claro para nós que se eu exponho uma novilha, ela para, eu tenho que tratar bem. Se ela for uma primípara e não emprenhar bem, na verdade, eu coloquei tudo a perder. Morri na praia. E se eu tiver um bom manejo nutricional, inclusive nas minhas primíparas, em todos os animais aqui no caso, mas principalmente nas minhas primíparas, eu posso ter resultados surpreendentes positivamente. Mas o mais importante com isso é que se eu tiver um resultado médio de 60%, com duas IATF nesse grupo de animais, eu posso ter 85% de vaca gestante. Então, duas IATF com intervalo, entre aspas, de 45 dias, só para me facilitar aqui, eu consigo ter 85% de animais gestantes. Ou seja, eu tenho claramente com essa estratégia de bom manejo reprodutivo, um bom protocolo associado a um bom manejo reprodutivo, eu entro com meus animais dentro do ciclo virtuoso, muito bem explicado pelo Marcelo. Ele também falou de outras formas, né, que a ênfase na pastagem. Então, essa aqui é a curva de produção de forragem no nosso país, né, Brasil central aí de produção geral de gado de corte. Produz uma loucura, uma explosão de produção, e aqui falta, né? Apenas dois slides gritantes, né? Então, olhando para esse slide, qualquer pessoa que olhar vai falar assim, eu tenho que distribuir melhor a oferta da forragem, não é que eu vou diminuir aqui, eu tenho que tirar um pouco daqui e guardar aqui. Tá? Esse é um ponto que nós vamos, no meu ponto de vista, ter que começar a fazer. E um outro ponto que a gente deve fazer também é diminuir o número de animais, como o Marcelo muito bem explicou aqui, diminuir o número de animais nesse momento e os requisitos nutricionais dos nossos animais. Então, consequentemente, esse desvio, né, essa distribuição, apesar dela se manter em termos de produção de forragem, mas em produção de requisito nutricional, ela fica menor diferencial. E, consequentemente, eu consigo ter um melhor controle da situação. É quase que impossível mostrar que em um momento tem essa produção, em outro momento tem essa produção, em qualquer atividade, como manejar isso. Então, esse é o grande desafio da cria. O Marcelo deixou isso claro aí, que a cria top, um dos diferenciais dela, que ela trabalha melhor esse simples detalhe de distribuir melhor a oferta de forragem ou de comida ao longo do ano para os seus animais. Um ponto importante que muitas vezes a gente é tentado, né? Vou tentar simplificar aqui, é que a nossa vaca pré-parto, só por exemplo, vou pegar uma primípara que ela precisa de 800 gramas de proteína por dia, né? Aí ela pare no primeiro mês, produzindo 4 litros de leite, ela precisa de 900, já aumentou, produziu leite, aumentou. Mas ela é boa de leite, produz 8 litros de leite, só por exemplo, ela precisa de 1.200. Então, o que que eu estou querendo falar? Toda vez que nós aumentamos o potencial produtivo de leite dos nossos animais, nós estamos aumentando o nosso desafio em oferecer o que o animal precisa. E se eu não ofereço o que ele precisa, ela perde peso. E se ela perde peso, ela tem menor score. Se ela tem menor score, ela emprenha menos. Se ela emprenha menos ou não emprenha, ou atrasa para emprenhar, ela sai do rebanho ou produz bezerros de menor peso de mama, apesar de ela ter um alto potencial. Então, na verdade, é só para falar, gente, tem que ficar muito atento em ter habilidade materna exagerada nos nossos animais, que isso aumenta o rito de nutrientes. Então, eu não estou falando contra, estou apenas falar que temos que sintonizar a genética com a oferta de alimentos disponível. Tá? Basicamente, o animal precisa, produz mais leite, precisa de mais comida. E o outro ponto, né? É que esse leite produzido supre as necessidades do nosso bezerro, supre a necessidade do nosso bezerro. O bezerro vai ficando velho, tá? Ele aumenta o requisito. E aí, o leite não consegue mais suprir. Então, talvez para o leite suprir, aumenta a produção de leite. Beleza, eu supro com leite os requisitos nutricionais do bezerro. Mas o que que pode acontecer? O que pode acontecer é que minha vaca, às vezes, está perdendo peso. Então, na verdade, o déficit, nesse caso aqui, de energia, eu devo falar, é melhor suplementar a vaca ou o bezerro? Basicamente é isso. É melhor suplementar a vaca ou suplementar o bezerro. E, na verdade, eu particularmente acredito que CRIP vai voltar a ser uma ferramenta disponível, muito utilizada dentro do sistema de CRI. Simplesmente porque é a fase que tem melhor conversão alimentar dos animais. Ou seja, onde que eu, com 1 quilo de concentrado, né, é para ganhar um peso, preciso comer 2,5 quilos de concentrado. Ou seja, é onde que tem melhor eficiência alimentar. Então, não tem por que eu não oferecer CRI para os nossos animais, né? Porque fazer o ganho através de litro de leite produzido potencialmente custa mais nutrientes do que fazer o quilo fazendo a suplementação através do CRIP. Então, eu particularmente acho que devemos utilizar cada vez mais de CRIP no nosso sistema de cria. E outro ponto a ser salientado dentro do sistema de cria é a desmame, né? Então, com o sistema, se eu faço a desmame, então aqui ela precisava de 4 megacal, depois faz a desmame, o que que acontece? Os animais diminuem os requisitos e diminui a ingestão de matéria seca, diminui a ingestão de matéria seca. Então, na verdade, é uma ferramenta disponível dentro do sistema de cria para que diminua a oferta de alimento e a qualidade de alimento ao longo do ciclo do sistema de produção. Eu acho também que são possibilidades que nós vamos ter, né, para fazer uma desmama antecipada e subgrupos de animais visando nos auxiliar no manejo da cria. Então, como produzir mais quilo de carne em um certo período de tempo? Na verdade, eu devo utilizar uma boa genética, né? Qual genética que eu devo utilizar? Uma boa genética tem maior produtividade. Então, é por isso que a gente está conectando esses pontos. Mas, e até com o melhor resultado, permite treinar com a melhor genética e numa maior proporção dos animais. Então, e até permite aumentar, entre aspas, a disponibilidade genética de melhor qualidade dentro do seu sistema de produção. Qual manejo nutricional que eu devo utilizar? O melhor possível, porque minhas vacas tendo um melhor score, inclusive melhora o resultado de ATF. Melhorando o resultado de ATF, emprenha no cedo. Emprenha no cedo, pare com melhor genética disponível e tem animais mais pesados. Então, está tudo conectado. Qual protocolo reprodutivo eu devo utilizar? Também o melhor possível, que permite maior preenche. Então, conciliando esses fatores. Então, quero a melhor genética, o melhor manejo, o melhor isso aqui. E o protocolo sanitário permite menor perda de gestação. Depois que eu faço tudo isso aqui, minha vaca perde a gestação, nossa, é um prejuízo danado. Então, quero usar um protocolo sanitário que permite menor perda e, consequentemente, maior parição. Isso tudo tem retorno econômico? Nossa, então vamos aproveitar o Marcelo aí, vamos perguntar para o Marcelo, gente. Pergunta para o Marcelo se usar esses pacotes tecnológicos viabiliza ou tem potencial de aumentar o retorno econômico dentro do sistema de cria. Basicamente, essa é a nossa pergunta para você já, viu, Marcelo? Tá. Então, quais são os fatores que interferem na fertilidade? A visão para deixar bem claro as nossas, como criar expectativa. Então, de forma simplista, quem interfere na fertilidade? A vaca, o seminador. Vaca semi-senador. Mas dentro de vaca tem o score da vaca, tem a genética da vaca, a saúde da vaca, o temperamento da vaca, etc. E no sêmen, que também é importante, tem a qualidade intrínseca do sêmen, a qualidade genética do sêmen para a fertilidade, o manejo no momento da IA, etc. Seminador, pessoa vital dentro do sistema. Ele tem que estar tranquilo, tem que estar calmo, sem pressão, né? Às vezes você põe muita pressão e às vezes ele pode, né, ter um probleminha ali. Depositar no lugar adequado, na temperatura adequada, massagem do clima. Mas por que que eu coloquei tudo isso aqui? Considerando só esses três aspectos. Só esses três aspectos. Vaca sempre seminador. Se eu tiver 90% de eficiência na vaca, não estou falando 90 aqui, não. 90 na vaca, 90 no sêmen, 90 no inseminador. Ponto 9, esse ponto. Eu posso ter na IATF, o Isaías vai mostrar, tem fazendas tendo 70% de resultado em uma IATF. Simplesmente eles são muito efetivo nessas três características. Vamos pensar que eu tenho 80% de eficiência na vaca, 80% no sêmen e 80% no seminador. Na verdade, já cai para 50% de resultado. E se for 70% de eficiência nas três características, já cai para 35%. Então, deixando bem claro que tem gente que tem esse resultado, tem gente que tem esse resultado e tem gente que tem esse resultado. E que isso aí vem da multiplicação das características vaca semi-seminador, que depende de várias outras características. Então, muitas vezes, a gente é simplista na nossa interpretação dos resultados da ETF. Na verdade, é uma visão do conjunto, apenas nos chama a atenção de uma visão do conjunto que devemos ter. E finalizando, para pensar, cada caso é um caso. fazendas diferentes, estratégias diferentes. Não tem nada de estratégia muito diferente. Elas têm uma lógica, mas, na realidade, a prioridade na aplicação das estratégias pode ser um pouquinho, e na intensificação pode ser um pouquinho diferente. O mais importante, igual o Marcelo colocou, o ciclo vicioso e o ciclo virtuoso. O mais importante é pensar em sequência. Pensar na sequência lógica de eventos, né? E também muito importante para todos nós, não morrer na praia. Iniciou, vão terminar para ver o resultado. O pior dos mundos é no meio do pacote tecnológico, no meio da aplicação das tecnologias, eu abandono o processo. E um clássico disso é precocidade. Expõe a novilha, ela emprenha. Depois ela tem que parir, tem que reemprenhar, tem que parir e tem que reemprenhar. Então, depois que eu exponho novilha, eu tenho que pensar que eu vou trabalhar com ela 3 anos, pelo menos, para entender e fazer as contas desse sistema dentro do meu sistema de produção. Alguns pontos que eu gostaria que vocês ficassem atentos. Nós temos que adequar a oferta de alimentos durante o ano com os requisitos nutricionais. Tem hora que está sobrando proteína, tem hora que está faltando proteína, tem hora que está sobrando alguns ingredientes, tem hora que está faltando. Então, tem que fazer o balanceamento para oferecer o que é necessário, basicamente. CRIP é uma ferramenta disponível, que vai simplesmente nos ajudar a oferecer para o nosso bezerro o que ele precisa e para ele expressar todo o seu potencial. Desmama antecipada também é uma ferramenta que vai permitir eu diminuir o requisito da vaca, e porque o meu bezerro recebeu o CRIP, ele vai conseguir ser suplementado e eu vou estar pensando na próxima aparição, ela parir com bom score. E, consequentemente, ela parindo com bom score, ela vai emprenhar o máximo possível na primeira tentativa. Tá? E ela parindo com um bom score, tendo um bom score na terra, como já citamos, ela vai emprenhar bem na primeira e até. Consequentemente, emprenhando bem, o bezerro vai nascendo cedo e vai ter melhor desempenho. O ganho do bezerro não deve ser apenas por habilidade materna. Ele deve ser também por suplementação. E é por isso que eu acredito, devido à melhoria tão rápida da genética dos animais, né, nós vamos ter que ajudar com suplementação para esses animais expressar o seu potencial genético. E muito simples, animais mais produtivos são mais exigentes, né? Então, com mensagem efetiva final para todos nós, importante saber que tem conhecimento disponível e que nossa função é orquestrar o sistema. E a lógica mais lógica é a roda rodando, uma sequência lógica de eventos. Então, é isso que a gente tinha para apresentar, Miguel. Espero estar tendo tempo aí. Muito obrigado. Maravilha, professor Zequinha, muito bom, que legal. Aqui, vou trazer o Marcelo de novo aqui, porque o professor Zequinha já intimou aí, já o Marcelo. Eu vou deixar o Marcelo falar, fazer um comentário aqui, mas antes eu queria marcar algumas coisas que você falou aqui, Zequinha. Primeiro, lembrando que a quinta palestra é do Wilson Brockman, que eu, na hora de apresentar ele, além de pecuarista e diretor da Maragogip Agropecuária, eu esqueci de dizer que ele é engenheiro agrônomo como eu, né? Então, não tem só veterinário hoje nessa reunião aqui hoje. Bom mix. Sozinho, né? Mas eu lembrei disso porque o Zequinha, no início, ele colocou assim: você está cuidando das suas vacas, você vai ficar na pecuária e na cria até que ano? 2022, 2023, 2030. E o Wilson Brockman tem 47 anos de pecuária, de projeto pecuário, e eu não consigo imaginar ninguém que eu conheça em pecuária que fala, não, daqui 5 anos eu não vou mexer mais com isso. Né? Quem eu conheço com pecuária fala, não, o cara pensa quantos anos ele vai viver para frente, esse é o número de anos que ele vai continuar na pecuária. Então, você pensar a longo prazo na pecuária é uma coisa óbvia, porque você vai ficar no longo prazo na pecuária, você não pretende sair, a grande maioria, se você está aqui assistindo aqui, e até como uma maneira de testar a qualidade da transmissão, que quero saber se está funcionando a transmissão, se você está conseguindo me ver e me ouvir, e você está na pecuária no longo prazo, escreve longo prazo aí no chat para eu saber que a nossa transmissão está funcionando, mas por onde eu ando, eu vejo pessoas olhando, pecuária é projeto de vida, é realmente longo prazo, isso é uma coisa que eu marquei aqui. Outra coisa que eu marquei, Zequinha, é que o Marcelo falou sobre sistema pecuária e cria é complexo e é integrado, e você falou de equilíbrio, né, que também está amarrado nisso aí, né? Equilibrar nutrição, genética, pastagem, sanidade e fazer... Você usou um termo muito bom, que é um termo elegante de falar, que é fazer o melhor possível em cada uma das etapas, né? E ainda falando em complexo integral, você deu o exemplo de, tem três maneiras, né? A maneira mais fácil é eu ter a vaca, ela parindo gorda, perder um pouco de peso e ainda continuar com o score 3 na hora da IATF. Isso é pensar em fluxo, isso é pensar em jornada e é muito, muito interessante. Agora, Marcelo, o que você comenta aí da apresentação do professor Zequinha em cima desse do que ele trouxe aqui? O que você traz de que amarra com o que você apresentou, né? Conversou muito a questão de ciclo virtuoso, mas eu queria que você trouxesse essa visão do financeiro e do lucro com o que o professor Zequinha trouxe aqui. Você está mutado aí, você tem que desmutar o seu áudio. Obrigado. Duas coisas eu anotei aqui, Miguel, que me chamaram a atenção. Primeiro, eu gostei demais daquele gráfico, daquela tabela da JBJ, dos dados da JBJ, em relação a matrizes mais jovens deixam mais resultados, né? O Miguel deve lembrar, em 2012, foi o primeiro ano que ele fez o workshop lá em São Paulo, a gente estava lá falando de cria e a gente estava falando exatamente isso, como que era importante aumentar o giro do rebanho de matriz, vendendo mais vacas pesadas e dando mais oportunidade às fêmeas da própria fazenda, agregando genética, agregando ganho de peso nessas categorias mais jovens, e que isso demonstrava nos nossos planejamentos, nos fechamentos de resultado dos clientes de cria da Exagro, isso para nós era muito claro, né? Então, eu gostei muito de ver aquela tabela do JBJ que exatamente está comprovando aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, no caso de uma pessoa que é extra dados da Exagro, né? Que isso aí realmente tá sendo comprovado no mercado. E a brincadeira do Zequinha colocou até meu nome lá no slide dele para responder se é viável ou não essas tecnologias todas. É maravilhoso, né, Zequinha? A gente que está na pecuária há muito tempo, e que já acompanha resultado e está dentro das fazendas, acompanhando o dia a dia, a vida dos clientes, dos pecuaristas há muito tempo, a gente vê como que foi maravilhosa essa evolução e a interação dessas duas tecnologias, né? IATF e o avanço genético surpreendente, né? Espetacular, que tem acontecido nos últimos anos no Brasil, sobretudo na raça Nelore, né? Então, a gente juntando essas duas tecnologias com aquilo tudo que você citou, a gente está reduzindo a estação de monta, a gente está aumentando precocidade nas novilhas, porque a genética é superior e a condição de ambiente é melhor, as fazendas que estão dentro do ciclo virtuoso proporcionam isso. As fazendas do ciclo virtuoso proporcionam vacas gordas, que tem tudo a ver com o que você falou, então é o gancho que o Miguel pediu para eu fazer entre todos esses fatores. A gente vai estar aumentando o peso dos bezerros e vai estar diminuindo perdas, não só pelo manejo, pela nutrição, pela oferta de forragem, mas também pelos protocolos sanitários, né? Então, assim, é óbvio que tem viabilidade, né? Tanto tem viabilidade que as fazendas que a gente apresenta e que a gente verifica no nosso banco de dados, que são as mais rentáveis de cria, são as que usam essas tecnologias, tem estação de monta curta, usa e abusa da genética que a gente tem disponível hoje, das tecnologias reprodutivas, só que, conforme o próprio Zequinha falou, cada uma tem a sua conta, né? Mesmo sendo tudo viável, cada um deve ter o seu próprio planejamento, a viabilidade de uma fazenda não é a mesma para outra fazenda, né? Embora, de modo geral, seja bastante viável e é um caminho sem volta, cada uma tem o seu ponto chave, até onde pode ir a sua despesa, até onde pode ir o seu gasto, o seu retorno e a interação de fatores. Não tem nenhuma fazenda vizinha de ser como a da outra, que o planejamento dela é igual, né? Cada um tem o seu. Mas que a viabilidade é 100% comprovada, isso aí a gente já está vivendo na prática nos últimos anos, né? Maravilha. Professor Zequinha, quer comentar aí? Na realidade, talvez era para ficar mais para frente, mas deixar bem claro. O potencial da bovinocultura de corte no nosso país, nós não temos noção efetivamente, né? Então, existe tecnologia que pode multiplicar, não sei por quanto, a produção de carne no nosso país. Então, pós-pandemia, após nós entendermos o mercado, pode ter uma estabilidade de preço melhor, vai ser uma entrada de investimento em produção de gado de corte com essas tecnologias, intensificação na utilização dessas tecnologias. Nós vamos assustar positivamente a nossa capacidade de produção. Então, a turma às vezes fica falando, em termos de produção, o Brasil tem condição de produzir muito mais do que produz, com certeza. Maravilha. Eu vou fazer um comentário aqui, aproveitando o gancho de coisas que o Marcelo falou e que o professor Zequinha falou também, que me chama muita atenção. O Marcelo começou trazendo a pecuária, é um negócio complexo e é um sistema integrado. E o professor Zequinha falou, a gente precisa entender de equilíbrio, a gente precisa fazer o melhor possível em todas as etapas do fluxo, e a gente precisa orquestrar, né? Você usou esse termo também, né, Zequinha? E aí eu estou, para fazer uma amarração com essa pergunta de viabilidade das tecnologias, uma das grandes questões é você treinar a sua capacidade de executar e de colocar em prática a tecnologia, né? Por isso que as melhores empresas, elas trabalham não só com o produto, mas com suporte, com conhecimento, com treinamento, com capacitar, motivar, engajar a pessoa que está lá na ponta, que vai colocar em prática isso. Não adianta eu ter o melhor produto mal usado, eu preciso de um excelente produto, como o Zequinha mostrou aquelas multiplicações lá, eu preciso ter o melhor possível em todas as etapas. E uma das etapas é gente, é equipe, é treinamento, é capacitação. Então, você tem que cuidar do melhor possível. Se você for errando um pouquinho em cada uma das etapas, mesmo que você esteja usando coisas boas ou tenha uma genética boa, você vai ter um resultado ruim, porque é uma multiplicação de fatores. Então, esse é um ponto muito interessante. E eu quero perguntar para o Zequinha também, Zequinha, que eu gostei muito o que você falou aqui sobre pecuária de corte é para produzir carne. E produzir carne em fazenda de cria é a vaca produzir um bezerro bom, pesado, de qualidade e ganhar peso. Então, assim, fala mais sobre isso, porque está muito amarrado com o que o Marcelo falou, inclusive o Marcelo, foi em 2012 e em 2009. Em 2009, você já tinha falado de um workshop lá na Feicorte que a gente organizou, que já tinha trazido esse conceito de você pensar todas as pontas que a pecuária de cria produz, né? O bezerro, eu ganho de peso da vaca, eu giro da vaca. Então, Zequinha, o que tem de características importantes aí para a gente olhar? O que, que é o óbvio que não é visto? O que, que é o importante e, vamos dizer assim, o essencial que a maioria não vê numa fazenda que produz um bezerro de qualidade, produz quantidade de bezerro e a vaca ainda ganha peso? Na realidade, assim, a genética para precocidade, ela está aí. Os conhecimentos para dar condição para ela expressar a precocidade está aí. Ganhar um ano na vida do animal é esse que nós estamos colocando no jogo. Em vez da vaca ficar 7 anos, às vezes ela fica 6 e produz a mesma quantidade de carne que se ficasse 7 anos. Então, na verdade, é a conta. Eu posso estar aumentando de forma bem matemática e simplista aqui, né? 15% eficiência produtiva dentro do sistema, 6 e 7 anos, se eu incorporar o sistema de precocidade e tratar desses animais, né? Então, tem muita gente que está preocupado em colocar isso para se expressar, mas não tem dúvida que vamos ter que fazer isso aí no futuro. Tem gente fazendo, gente dando certo. Isso aí vai aumentar a nossa produtividade e a qualidade de carcaça que nós vamos estar oferecendo, inclusive, para o mercado. E mais jovens, inclusive. Maravilha. Muito bom. Marcelo, você quer comentar mais alguma coisa? Eu vou dar sequência aqui, a gente terminando aqui esse nosso breve bate-papo, que na sequência tem Edmundo, que provavelmente é das pessoas que tem mais experiência com volume de ATF no Brasil, Isaías, da Zoetis, e o Wilson Brockman, né? Miguel, eu quero fazer um comentário super breve, porque eu achei muito legal a sua observação de todos os pontos da fazenda que precisa dar certo, a mão de obra precisa estar treinada, motivada, tudo precisa estar funcionando, né? Isso aí se chama otimização de processo, né? Maturidade e otimização de processo. Então, assim, isso casa muito bem com tudo que a gente acredita aqui no Exagro, tanto é que hoje, no dia de hoje, a gente está trabalhando intensamente em melhorar a metodologia de avaliação da maturidade dos processos dentro do cliente, dentro dos clientes, dentro do banco de dados da Exagro, justamente para poder cada componente, de cada processo, a gente poder olhar para ele e verificar quais os pontos têm que ser melhorados, quais pontos têm que ser otimizados e aonde que a gente vai acertar mais no ano que vem, que a gente está acertando esse ano, né? É, tem tudo a ver com isso aí que você comentou. Maravilha. É, Zequinha, quer dar a última palavra antes da gente passar para o Edmundo aqui? Não, na realidade, eu acho que vai ter uma sequência lógica de eventos aí, quando fim lá, para a gente poder efetivamente tentar deixar um recado final. Mas tá aí, tá, aparentemente está caminhando muito bem. Vamos em frente. Maravilha. Obrigado, Zequinha. Obrigado, Marcelo. É bom demais ter vocês aqui. Vou passar aqui a palavra para Edmundo, da Lajeado. Né? A Lajeado é uma das empresas que mais tem um volume aí. Até você vai falar o número aí, Edmundo. É, deve estar na casa de centenas de milhares de vacas já sincronizadas com protocolos de ATF ao longo dos anos. É, vai ser um prazer ter você aqui trazendo experiência prática, combinando e complementando o que o Marcelo e o que o Zequinha já trouxe, e também preparando terreno para a gente ter a apresentação do Isaías e do Wilson. Né? Vocês vão ver, todo mundo está aqui, que os temas eles são muito amarrados, tem muitos conceitos que são complementares, e o quanto mais você estiver aproveitando, entendendo, é mais interessante. E para você que está aqui no chat, eu quero que você escreva no chat aí qual foi a sua maior sacada, a sua maior reflexão, o ponto mais importante que você anotou no seu caderno aí do que o professor Zequinha falou. Escreve aí, dá esse presente para o professor Zequinha de tudo que ele falou, que ele trouxe de elementos, de conceitos, de conhecimento. Qual foi a coisa mais importante para você? Deixa marcado aí no comentário. E tem gente perguntando se já acabou. Não, nem começou, mal começou. A gente tem aí uma programação longa e super completa aqui. Se prepara que hoje vão ser toneladas de conhecimento, né? De grande, grande valia para você que trabalha com pecuária de cria. É uma alegria estar realizando esse evento, porque pecuária de cria é um negócio complexo, né? É um negócio para profissional, é um negócio para quem é realmente muito bom. E hoje a gente conseguiu reunir um grupo de muita maestria, de muita excelência, de muita competência nas mais diversas áreas de conhecimento necessário para você executar pecuária de cria com muita qualidade. Então, vou passar aqui para Edmundo, né? Bom demais, Edmundo Vilela, médico veterinário, sócio-fundador da Lajeado, que vai fazer a sua apresentação agora. Boa noite, bom ter você aqui. Me diz aí quando você tiver com a sua seu slide pronto, que eu também mostro a sua tela aí. Tranquilo, Miguel. Boa noite, pessoal. Agradecer a Zoetis aí pelo convite, o Miguel pela organização. Velhos conhecidos, né, Miguel? Mas a gente tá novo ainda, apesar de... Bastante workshop. Uma das coisas engraçadas, né? Eu vi um slide do Pietro, que em 2002 tinha 25 veterinários que trabalhavam mais com ETF. Eu e o Zequinha, a gente já estava lá, já fazia uns 4 anos, sabe? Mas tudo bem, assim, a gente ainda vai longe. Então, nisso aí. É difícil falar, Miguel, depois do Zequinha, igual você falou, um dos grandes formadores de pessoas, eu sou uma das crias do Zequinha, né? Por isso que a gente convidou você aqui, né? E a outra coisa, assim, o Marcelo, com certeza, junto com o Zequinha, são as duas pessoas que mais influenciaram na minha maneira de ver a pecuária de corte. Eu sou um fã incondicional do Marcelo, e eu te garanto que, como pecuarista, o que mais mudou a minha fazenda no dia a dia, na rotina, foi entender efetivamente, como diz o Zequinha, o que é um ciclo virtuoso. Então, esse ciclo virtuoso da pecuária, esse esvaziamento na seca, com certeza, talvez a tecnologia mais importante que tem que ficar de recado aqui hoje até o final para mudar uma fazenda de cria. Miguel, pode compartilhar a tela aí? Eu copiei essa ideia de você num evento da Canda lá em Prudente, em que você falou que é sempre importante... Ah, desculpa aqui. É sempre importante a gente falar da origem, né? Que a gente... Você está vendo aí, Miguel? Tô, clica no botãozinho ali do ocultar, aquela barrinha. Tá. Então, assim, vocês falaram até quando a gente vai na pecuária, né? São os próximos 5 anos, ou... Eu, na verdade, todas as gerações que eu conheço para trás vêm da pecuária, tenho origem na pecuária, os meus pais, os meus avós, minha esposa está junto comigo hoje nisso aí, e tem uma próxima geração aí, que também parece que gosta de pecuária, e que talvez esteja junto com a gente aí nos próximos anos. Vamos fazer de tudo para isso. Então, a gente vem daí. Eu sou veterinário, trabalho na empresa, na Lajeado, e hoje a gente insemina em vários locais do país. A gente trabalha na parte de prestação de serviço, na parte de parceria. Hoje a gente também tem vários outros veterinários que trabalham com a ETF, são parceiros nossos, usando parte de tecnologia, de software, de gestão de ETF, de produtos. E o que a gente foi chamado para discutir aqui, Miguel, é uma pecuária de cria lucrativa. Por que que eu fiz questão de parar nesse slide aqui? Sempre que a gente pega um trabalho do pessoal da Scott, ou que você pegava do próprio Marcelo no passado, a gente olhava e via muito que a cria ela era tida como atividade menos rentável da pecuária. Então, quem estava na cria, quem ganhava menos dinheiro. E a cria foi tido muito como abrir fronteira, você abria área, então não tinha aquela valorização. Um dia até escutei de um pessoal de uma consultoria, que trabalhava muita parte aí cria engorda, que maternidade era coisa de vaqueiro preguiçoso. Então, assim, a cria ela sempre foi tida como marginalizada. E a gente vem vendo, o Miguel, eu peguei esse dado do pessoal da Scott, você pegar a inflação, o boi gordo, ele praticamente acompanha a inflação, o custo de produção ele sobe muito, mas na hora que você olha a cria, o bezerro ele descola da inflação, ele tem uma valorização muito maior, né? Então você começa a ver que a cria ela vai ganhando muita relevância na hora que você pega os anos 2000, e olha que engraçado, a hora que chega ali em 2008, você começa a perceber que existe um movimento tanto de mudança de patamar da pecuária, e você vê que tem um descolamento da precificação do bezerro em relação ao boi gordo. Então, em 2008, vocês vão observando vários gráficos que a gente vai colocar, que ela tem uma mudança. Inclusive, no Brasil Central, começa a trabalhar a venda de bezerro por quilo, ter esse conceito de qualificação, de quantificar um bezerro, a partir, normalmente, daí. É dali que começa a surgir uma cultura, que ela antes era restrita ao Sul, a parte do Brasil Central. Esse dado da Mariane, ela mostra uma coisa muito interessante, que a gente começa a evoluir também muito a questão do peso do bezerro. O peso evolui desde 2000 e o preço do quilo do bezerro também evolui. Então, isso tudo vem ajudando. E olha como que muda o comportamento de 2008 para cá. Ele muda muito a oscilação, a amplitude de curva pelo peso do bezerro. Isso começa a ficar muito mais claro, isso começa a ficar muito mais discutido e talvez medido. Então, isso começa a mudar muito a questão da pecuária de cria e até a sua relevância, talvez, nesse processo. Então, a gente pega isso aqui. Esse aqui é um material que eu recebi do César, do pessoal do BBA Itaú, falando que, nesse primeiro semestre, o boi teve uma valorização muito grande no final do ano passado. Esse ano, o boi teve uma desvalorização, porém, o bezerro subiu 17%. Então, o bezerro continua muito forte. Então, a cria continua ganhando muita relevância e sendo muito importante. Então, aquele negócio, bezerro não vai brotar de árvore, Miguel. O bezerro vai ter que nascer de uma vaca. E bezerro é uma coisa que cada dia está mais importante. Então, isso começa a ter muita relevância. Hoje, mais cedo, Miguel, eu até falei com o Marcelo. E eu lembro que o Marcelo um dia me mostrou um número, que era o seguinte, para o cara ficar na cria, em relação à cria, recria engorda, o ágio do quilo do bezerro macho, ele devia ter alguma coisa em torno de 40%. O que aconteceu nesse meio tempo? Hoje, se a pessoa quiser vender um bezerro nos próximos 3 anos, com ágio de 40%, 44%, ele já tem contrato. Então, cada dia mais, mostrando a força que a cria vai tomando, a relevância que ela tem dentro do processo. Agora a gente vai entrando, como que a gente vai, então, melhorar essa cria? Primeiro, reprodução é uma porta de entrada de técnicos nas fazendas, ela sempre foi. E fazer um diagnóstico de gestação, fazer um andrológico, isso entra. Então, a partir dali, ela acaba sendo responsável por carregar várias outras tecnologias junto com ela. A ETF, ela é uma ferramenta para inseminar vacas, ela permitiu você fazer isso. Se você olhar esses números, ela sai da casa de 6, 8 milhões de vacas na década ali, 2000, 2002, para 18 milhões de doses comercializadas, porque a ETF permitiu promover essa maior utilização do melhoramento. Isso hoje é tão forte essa velocidade de melhoramento que a gente começa a ter outros problemas. É, esse ano a gente está com dificuldade na hora de comprar sêmen, que repetir um touro que você usava no passado cada vez está menos frequente. Miguel, você está me ouvindo bem aí? Miguel? Estou te ouvindo bem, está funcionando super, super ok. Agora saiu o seu slide agora. Tá vendo de novo? É porque eu fico meio perdido, não estou vendo você às vezes. Agora está funcionando aí, tá tudo certo. Você está com tela cheia e pode ser que está mandando brasa e está bom. Estou anotando aqui várias coisas. E então, assim, até chat, escreve aí no chat, se está conseguindo ver o slide dele aí. Escreve aí qual que é a última palavra que está no slide dele aí no chat aí. Manda a brasa aí de mundo, está tudo certo. Aí, Miguel, assim, até a questão de sêmen. Hoje, a velocidade que se trocam os touros está tão rápida. É, você quer cada dia usar um touro com desempenho melhor, com uma DEP melhor, isso acaba tendo outras consequências. Então, isso vem da IETF, isso é um bom problema que a gente vai ter que lidar com ele daqui para frente. Então, cada vez mais, vai ter mais touros jovens, mais touros que eu não conheço o histórico de concepção dele, então a gente vai ter isso. Eu acho que talvez o maior de todas as ferramentas que a ETF permitiu foi tratar o anestro. A vaca Nelore, ela tem um anestro prolongado, e a IETF te permite inseminar, colocar em reprodução uma vaca que não está dando cio, que quando você coloca um touro, você não permite. E isso, o zebu é muito mais forte do que no europeu. Então, a IETF permitiu diminuir o intervalo entre partos, e, consequentemente, a hora que eu coloco o meu bezerro, é que eu trato a minha vaca, ela pare numa época adequada, aumentou o meu peso, a desmama. Entrando no ciclo virtuoso. A ETF ela é uma ferramenta que permite originar carne de qualidade. Então hoje, desde 2004, foi a primeira vez que a gente entrou numa discussão, 2008, o primeiro grande projeto de fomentar a cria. Como que eu vou garantir a chegada de um produto? A cria ela é a originação de tudo. Então tudo que eu vou produzir, toda a carne que eu quero produzir, toda a qualidade que a gente quer ter, ela vem de uma origem, que é a cria. A garantia, previsibilidade, eu consigo brincar com o que eu vou produzir. Eu quero produzir carne de wagyu, eu quero produzir carne de Angus, eu quero carne de Nelore, eu quero um bezerro de 12 meses, eu quero que ele nasça em maio, eu quero que ele nasça em setembro. Então a gente consegue hoje brincar muito mais com isso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com a minha família, com os meus pais, meu pai falava, não, vaca, ela tem que parir o dia que eu quiser, é o dia que ela quiser, não é o dia que eu quiser. Eu falei, não, a vaca ela tem que parir o dia que eu quero. Então, eu determino, eu conduzo a parte reprodutiva. A IETF, uma das coisas que eu coloquei aqui, que sempre gera uma discussão muito boa, ela permite hoje você diminuir o custo de uma prenhez, que é contrário ao que muita gente imagina, ela diminui o custo da prenhez, ela não aumenta custo. Quando você vê lá que nos últimos anos a pecuária, o custo de produção sobe, a ETF te permite diminuir. E a ETF permite aumentar a produção de arrobas por hectare em fazendas e crias por ajudar a esvaziar a fazenda na seca. Então, o Zequinha frisou uma coisa que o Marcelo começou, de novo, ciclo virtuoso. Por que ela permite? Eu consigo concentrar minha reprodução, eu consigo ser muito mais eficiente em reprodução. Você tem uma ideia na fazenda hoje? Eu quero que pelo menos 90% a 95% dos bezerros estejam desmamados até dia 30 de maio. Eu não quero vaca com bezerro ao pé no mês de julho para frente, julho zero. Então, junho, tem no máximo 5% a 10% de vacas com bezerro ao pé. Então, desmamando bezerro com 6 a 8 meses, normalmente 7 meses, 8 meses, é o que a gente busca hoje. Então, tudo isso, essa tecnologia que a IETF ela foi nos ajudando a fazer. Esse é um gráfico da USP, do professor Pietro, que é responsável pelo grupo de estudos, em que você vê a evolução, o quanto que a IETF cresceu. Talvez por ela permitir todo aquele pacote de tecnologia que a gente vai colocando dentro da fazenda, Miguel. Então, hoje, 87% das inseminações no Brasil, a gente estima que elas sejam através de um processo de IETF, e a gente chegando aí, ultrapassando os 18 milhões de doses de sêmen comercializada. Quanto custa uma prenhez? Quanto custa uma prenhez de touro? Como que eu vou escolher qual touro eu vou utilizar, em qual processo eu vou utilizar? Quanto custa uma ETF? Qual que é a diferença de custo de prenhez? Qual que é a questão do desembolso? Às vezes você vê, muita gente fala, a minha prenhez é barata, eu já tenho os touros. Ele não está desembolsando com a compra de um touro nesse ano. mas eu posso ter, quanto custa a minha prenheza? Se eu não quero investir em touro, eu consigo aumentar a ETF, então dá para a gente brincar com isso. Uma coisa que aprende de touro, você tem a manutenção de um touro, você tem o que está envolvido, quais são as variáveis envolvidas no custo de prenheza de um touro. Você pode contar o aluguel, proporcionar o peso vivo de um animal, mas em média um touro vai comer entre o equivalente a 1,5 a 2 vacas. Você tem a suplementação que você precisa, você tem uma mão de obra envolvida na fazenda cuidando dos touros, você tem a parte de sanidade, antibiótico, mosquicida, mata-bicheira, que você vai trabalhar com esse touro, você tem custos financeiros, você tem o valor de compra de um touro, você tem um custo sobre o imobilizado. Então, você pegar, por exemplo, o valor de um FCO, a taxa de juros, a Selic, a poupança, sei lá, 8% de um FCO, e colocar sobre o capital que eu imobilizo em um touro, isso vai impactar no custo dele. Você tem o tempo que você utiliza um touro, eu posso usar ele 3 anos, eu posso usar 5 anos, 6 anos, isso vai ajudar a diluir todo o meu investimento. Você tem o valor, você vende esse touro, você tem a diferença de um capital de um touro, que é você comprar ele por 11 mil, 10 mil. Eu usei 11 mil porque a gente trabalha, eu coloquei o equivalente a 60 arrobas, que é um valor padrão que deveria se custar um touro. E é quando você mata ele porque ele foi reprovado no andrológico, ele vai para o frigorífico, ele vem para 5 mil reais. Quando ele tem um trauma no casco, ele vem para o frigorífico, ele vem para 5 mil. Ou ele pode morrer. Você tem uma relação touro-vaca, eu posso ter uma fazenda que utiliza um touro para 25, um para 30, um para 50, um para 60. Você tem uma taxa de prenhez, lembrando que quanto mais emprenho o touro, quanto mais vacas cíclicas eu tenho. E você tem uma questão muito, que ela foi muito pouco discutida, principalmente no início da ETF, que é a subutilização dos touros. Talvez uma das coisas que mais impacte negativamente na prenhez de um touro é quando você passa a subutilizar. Ou porque você usa uma relação touro-vaca muito baixa, ou porque você já emprenhou muitas vacas antes num processo de inseminação, por exemplo, e sobraram poucas vacas para o touro emprenhar. Então você começa a subutilizar um touro. E é um momento que você tem que tomar muito cuidado com o custo de prenhez, porque não, senão ela não vai se pagar. Certo? Qual touro utilizar? Quanto que eu posso investir num touro? Tem um cenário que eu tenho mutíparas gordas, com maior condição de 3, tenho passos menores de boa qualidade, e eu posso usar um touro, 50 vacas para cada touro. Uma situação dessa, eu vou ter um custo de prenhez? Boa. Se eu posso até investir num touro mais caro. Tem um cenário 2, Miguel, que você tem uma primípara com baixo score de condição corporal, uma categoria extremamente desafiada, passos grandes e baixa qualidade, e que de repente você vai ter que trabalhar 15 vacas para um touro. E aí vai ficar muito difícil você falar que eu espero 60, 50, 40% de prenhez de touro no final da estação de monta. Como que eu coloco um touro de 15, 20 mil, de 11 mil reais para fazer uma prenhez dessa? Então, a hora que esse bezerro cair no chão, o custo do pai já vai estar alto. Então, seria uma situação dessa aqui. Eu coloquei aqui agora, Miguel, uma simulação de um custo de prenhez em um cenário que a fazenda trabalha só com touro. Uma fazenda que emprenha 80%, utilizou um touro por 5 anos, faz andrológico todo ano, calculou um custo, eu coloquei um custo de aluguel. Quanto custa uma prenhez? Às vezes as pessoas não têm muita noção. Então, quando um bezerro de touro, nesse cenário, um touro de 11 mil, emprenha 80%, numa relação de 25 vacas para cada touro, uma prenhez vai custar em torno de 180, 190 reais. Então, esse bezerro, quando ele cai no chão, ele está custando, ele não vem de graça. Então, assim, isso aqui é muito mais para falar que existe um custo envolvido e que esse é um dos cenários. E toda vez que eu tender a utilizar um touro mais caro, eu tenho que tomar muito cuidado com a relação touro-vaca que eu vou utilizar, qual que é a condição e minha expectativa de prenhez que eu vou ter, quantas estações eu vou utilizar, para saber que tipo de touro eu posso utilizar para não deixar o custo da prenhez disparar e ser um dos meus parâmetros que eu vou monitorar. Na ETF, quais são os conceitos envolvidos? Custo de protocolo e material. Então, você pode usar um protocolo simples, o Isaías vai entrar nesse assunto. Eu posso colocar várias tecnologias junto com esse protocolo. Tem o custo do sêmen. Às vezes a gente fica numa discussão, numa cotação de sêmen. Eu vou comprar um sêmen com fulano porque é uns 50 centavos, um real mais barato. Qual é a concepção desse touro, ele emprenha mais, ele emprenha menos, isso tudo vai impactar no seu custo e na quantidade que você vai produzir. Custo da mão de obra de um técnico terceirizado da fazenda, custo de deslocamento dessa equipe está envolvido nesse custo de prenhez, o custo de mão de obra adicional da própria fazenda, você acaba tendo mais gente envolvida em levar, buscar vaca nos currais na época da monta, você acaba tendo uma manutenção maior de currais, a gente coloca isso no custo, que é um custo de infraestrutura adicionais, que é os currais, passos de porta, e você tem a taxa de concepção. Se você tiver mais ou menos sucesso, isso vai te dar uma prenhez mais ou menos barata. Então, vamos lá. Eu peguei uma situação, essa é uma situação real. Peguei uma fazenda de um grupo, é uma fazenda muito simples, uma fazenda muito igual à maioria, com pastos degradados, em uma terra arenosa no Brasil Central, e que tem um bom manejo. Ela usou um protocolo e material, ela gastou R$20,00, semi e nitrogênio ela gastou R$21,50, o custo técnico de deslocamento gastou R$16,00, a mão de obra de vaqueiro adicional, infraestrutura, troca de tábua de curral, que ele considerou acima do que ele fazia, em torno de R$6,00 ao ano. E uma taxa de concepção de 55%. Quanto custou aquela prenhez? Então ela custou R$115,00. O tanto que uma prenhez pode ficar mais barata. Quando você pega esses custos para tentar comparar empresas que vendem o pacote, que é sêmen, nitrogênio, protocolo, mão de obra, é como se fosse um pacote na casa de R$ 57,50. Eu te falo que boa parte dos nossos clientes estão trabalhando com valor muito próximo disso aí, sem uma média, ou talvez um pouco menos, um pouco mais, depende um pouco do volume e da eficiência de trabalho diário em cada fazenda. Eu coloquei aqui agora uma outra coisa, que foi a parte de um cenário pessimista. Eu vou gastar mais, eu vou usar um sêmen, um protocolo muito mais caro, vou gastar um sêmen muito mais caro, eu vou ter um custo técnico maior, eu vou ter um custo de mão de obra adicional maior e vou emprenhar muito menos. Eu fiz um monte de investimento em vez de emprenhar 55, 45. Ainda assim, o meu custo de prenhez está equivalente a um touro de R$11.000. Então, mesmo empreendendo menos, mesmo eu gastando muito mais, por que que eu coloquei esse cenário pessimista, que é um pacote, fora a parte que é dentro da fazenda, que é a parte de mão de obra adicional e infraestrutura, de R$ 71,50. Eu acho que eu não tive nenhum cliente, por menor que seja, que pagou um custo desse. E uma concepção de R$ 45,00. Mesmo assim, a gente tem um custo de prenhez muito próximo desses investimentos. Peguei um outro sistema, Miguel, que são duas ETFs e touro. Então, eu acho que aqui, ó, a primeira ETF, desculpa, é só uma ETF e touro, ela empreendeu 55%, o custo da prenhez da ETF 115%. Os touros já começam a ficar subutilizados e a prenhez do touro já começa a subir, já foi para 226. Mas o custo médio da prenhez 154. Então, aqui a gente já começa aquele conceito. Cuidado, vou usar touros muito caros depois de fazer ETF? Não sei se vale a pena. Isso é uma coisa que tem que olhar bem e otimizar ao máximo os touros, porque isso aqui pode disparar o custo de prenhez. Uma outra coisa que eu coloquei ressincronização. Ressincronização em 2004, 2005, a gente teve os nossos primeiros clientes discutindo essa parte de ressincronização, a gente começou a fazer. Primeira coisa, qual que é a expectativa de resultado? Sempre que eu tiver que a primeira ETF sucesso, a expectativa é que a segunda seja um pouco pior. Toda vez que a segunda ETF de um lote for melhor do que a primeira deixou de aproveitar tudo que ela poderia ter. E assim por diante, a ETF 3, pior do que a ETF 2. Então, a gente tem que ter essa expectativa. O manejo de touros pós-ETF para as vacas totais e vacas vazias. Então, você tem que tomar cuidado com esse manejo. E o quanto que a IATF trabalhar um pouco mais com tratamento de anestro pode aumentar a taxa de estação final. Isso aqui, de novo, eu não vou entrar, é uma fazenda que usou IATF 1, IATF 2, IATF 1 saiu a 115, isso é uma situação real. A IATF 2 a 121, ela já começa a ficar mais cara, mas principalmente quando eu faço duas IATFs, a prenhez de touro ela fica muito cara. Eu desafio o pessoal que tem fazenda e tenta fazer duas ETFs no máximo de vaca e coloca touro depois, uma estação de 120, 150 dias, e fazer uma média, vocês vão perceber que cada touro, na média, vai deixar 3 a 8 bezerros. Nunca muda muito disso. Então, por que que a prensa daquele touro fica muito caro? Porque ele fica subutilizado. Mesmo assim, custo médio da prensa é 146. Por quê? Porque mesmo a de touro ficando caro, ele deixou poucos bezerros. E um terceiro cenário, em que a gente faz 3 ETFs, esse aqui é um cenário real dessa fazenda, em que a primeira ETF, R$115, a segunda, R$121, a terceira, R$128. E um custo médio de 118. Coloquei muito essa parte, Miguel, para deixar muito claro que é possível trabalhar com uma, com duas, com três ETFs, seja uma fazenda simples, seja uma fazenda grande, seja uma fazenda pequena. E o custo da Prenhez hoje é mais fácil você acertar de diminuir o custo trabalhando com a ETF do que você errar. E tem cenário que você vai precisar utilizar o touro também. E cuidado qual touro utilizar em cada situação. Isso aqui, Miguel, acho que era uma parte do que eu queria colocar para vocês. Eu vou só compartilhar uma outra tela, Miguel, que é concepções de uma fazenda. Isso é uma fazenda, foram 385 inseminações, isso é parte de um relatório real, em que essa fazenda na IETF 1 fez 200 prenhezes, 72 prenhezes na IETF 2 e só 15 na IETF 3. Quando você olha a distribuição dos partos dessa fazenda, que a gente colocou aqui, nas distribuições de parto, setembro, 162 partos, outubro, 92, novembro, 26 e dezembro, 7. Isso aqui, na verdade, está junto. Isso aqui é final de novembro e, por raça, ela acabou atrasando um pouquinho, mas isso aqui é 1º de dezembro, isso aqui é 20 de novembro. E o que é interessante nesse gráfico? Uma fazenda que não tem touros desde 2010 é que a grande maioria, isso aqui são mais de 75% dos partos dessa fazenda, 80% dessas vacas, estão aptas a entrar no primeiro dia da estação de monta da próxima estação. Por quê? Porque elas vão parir, todas as vacas que parirem até aqui, elas vão entrar na próxima estação de monta no primeiro dia. Um outro número de um relatório real, essa fazenda que não tem touro, ela precisava fazer um número de prenhez, que era em torno de 300, ela tinha multíparas nelores e nuvilhas de 13 meses ambos, ele fez o tanto de prenhez que ele precisava e parou. Olha aqui, Miguel, com três inseminações, tem lote com 92%, 90%, e você tem lote com duas inseminações na casa de 77%, 80%, que é o que o Zequinha mostrou. Então, é possível trabalhar. Uma coisa importante que o Marcelo sempre fala, se você pegar e eu tivesse feito duas ou três ETFs em todos os lotes, talvez o resultado médio, se pegar as vacas, é de 85%, 88%. As novilhas, não. Eu fiz quantas prenhezes a fazenda precisava. Então, esse lote fez só uma. Esse lote fez duas. Então, você consegue trabalhar muito bem isso aí. Miguel, eu acho que, assim, já estou dentro do prazo e era bem isso aqui que eu queria passar para vocês, que é possível fazer ETF, é possível trabalhar sem os touros, dá para trabalhar com custo de prenhez e que a cria cada dia tem uma relevância maior no nosso cenário. Maravilha. Edmundo, obrigado, muito bom ter você aqui com a gente. É muito interessante ter uma pessoa que tem uma experiência muito grande, tem bastante bagagem, quilometragem de ver fazendas implementando programas e protocolos de reprodução em larga escala. Tenho primeira pergunta para você, que você falou aqui, eu quero que você reforce, que você explica, qual seria a diretriz, qual seria a maneira de pensar que você recomendaria para uma fazenda adotar uma IATF, ou duas IATFs, ou três IATFs? Qual que é o critério? Como é que você, ou não usar IATF? O que, que você recomenda? Assim? Como é que é a maneira do Edmundo de pensar de o que, que ele olha numa fazenda, o que, que ele olha num produtor, o que, que ele olha numa equipe, o que, que ele olha no sistema de produção para recomendar uma coisa ou outra? Tá, Miguel, eu vou te responder uma pergunta que você me fez, eu não respondi, e talvez até para ajudar a gente a contextualizar. Você perguntou qual que é o número de ETF que elegiado trabalhou. Nessa estação, a gente bateu 2 milhões 150 mil ETFs desde 2000. Esse é o número, mais ou menos, que a gente executou. Por que, que eu estou te falando esse número agora? Porque nesse meio tempo a gente passou por um monte de situações, a gente viu muita coisa errada, a gente fez muita coisa não tão certa, tão errada. E o que, que a gente mais vê nesse cenário, nesse monte de lote que a gente viu que foi inseminado nesse processo? Praticamente a fazenda tem que querer inseminar. É tão simples hoje, Miguel, dá para trabalhar fazendo uma porteirinha no tronco coletivo e a pessoa entrando para inseminar. E dá para fazer isso com segurança. Agora a fazenda tem que querer fazer. Então, a gente mostrou que a cria é relevante, que cria não é mais aquela atividade da pecuária que não valia nada. Cada dia mais o bezerro vai precisar, ele não vai brotar. Esse percentual está mais atrativo do que era no passado em relação à engorda. E que o custo de produção não é mais caro. Então, ao contrário do que o pessoal falava. Então, para mim, hoje só tem uma coisa. Eu peguei uma fazenda tão simples, Miguel. Peguei uma fazenda com 385, uma fazenda comum. Para quê? Para mostrar justamente isso. É possível fazer e dá para trabalhar. Tranquilo. Maravilha. Você está recebendo um monte de elogio aqui no chat. Aproveitar para quem está assistindo aqui. 1.799 pessoas assistindo nesse momento ao vivo. Imagina, não sei se você já falou para tanta gente ao mesmo tempo, Edmundo. Acho que não, meu. E assim, aqui, você que está assistindo, no evento presencial você não consegue fazer isso, mas aqui você que está assistindo, cada uma das 1.816 pessoas que estão vendo nesse momento agora, podem mandar no chat aqui qual foi a maior sacada, qual foi a maior ideia, qual foi o que você tirou de melhor da palestra do Edmundo aqui. E quando você comenta, eu quero lembrar uma coisa aqui, é o seguinte, você dá um presente para o Edmundo, porque ele fica sabendo você tirou de melhor, o que, que mais marcou na fala dele. Você dá um presente para as outras pessoas, porque as outras pessoas também vão ver o que cada um está pegando de melhor aqui. E muitas vezes o que ficou de melhor para o Miguel passou batido para o Edmundo e por aí vai. E também para você é um presente quando você comenta, porque você registra mais o que você pegou de informação. Então, gostei dessa resposta aí do o que faz aí é o querer, né? E entre uma, duas ou três, você tem mais alguns critérios para ajudar a pessoa a pensar na fazenda dela e se programar? Como é que ela pensa e se organiza em relação a isso? O Miguel, tem sim. É o seguinte, normalmente a gente tem que sair um pouco daquele conceito, a gente não pode usar tudo que o Marcelo tem de conhecimento aí hoje, mas a primeira vez que eu vi o Marcelo falar, talvez para a fazenda de cria, em alguns momentos, emprenhar 75 é muito mais rentável do que 85. Primeira coisa, você medir quanto você precisa. Aquela fazenda ali, eu peguei ela, porque teve um lote de novilha meio sangue angus, que é um animal que eu posso matar como macho, e estrategicamente eu não queria emprenhar 95, eu precisava alguma coisa próximo de 300 prenhezes. Então, aquilo ali que eu fiz. E ao contrário um pouco do que o Zequinha passou do conceito, que é quanto mais animais mais jovens na fazenda eu quero para ganhar mais peso. Ali, o que, que muda? Eu concordo plenamente com esse conceito. O que, que muda naquela fazenda especificamente? Porque eu queria aproveitar aquelas fêmeas meio sanguíneas para bater no valor de macho mais prêmio. Só por isso. Então, se fosse tudo no Elore, era o contrário. Quanto mais inseminação nas novilhas e menos nas vacas, para ter animais mais jovens. Totalmente alinhado com esse conceito. Então, vamos lá. Duas. É suficiente para bater o quanto de prêmio você precisava? Eu cheguei no número de prenhes que eu preciso, eu estou tendo acompanhamento, eu estou fazendo a IETF, eu estou tendo ultrassom. Eu bati, eu posso parar a estação. De repente, não foi bem. Esse ano a gente viveu uma situação como nunca, principalmente o sul de Goiás, um pouco do norte de Goiás. A gente não viu isso no Mato Grosso Sul, viu muito pouco no Mato Grosso, que o início da IETF, os resultados foram muito tensos. Sofreu muito com a seca. E aí a segunda IETF foi melhor que a primeira. Em alguns lugares teve que fazer a terceira, porque não foi legal o começo, a seca foi longa, a gente sofreu muito com isso aí. Então, às vezes, você vai determinar por aí. Agora, deu 80, 85% de prenhes, eu não preciso fazer um número para contar para o compadre no boteco da esquina. Eu tenho que fazer um número que a minha fazenda precisa. Faltou vaca prenhe? Semina mais uma vez, está tempo. O que, que eu não vou? Não vou fazer, levar uma IATF para gerar um ciclo vicioso. Eu não vou inseminar a vaca na fazenda que já está bacana, que já acertou o manejo, eu não vou inseminar vaca em março, em abril, para não ter bezerro em janeiro, para não ter vaca com bezerro ao pé em agosto, para faltar pasto para vaca prenha. Isso eu não vou fazer. Então, acho que é por aí. Maravilha, muito, muito interessante isso. E eu quero te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. Uma das maneiras de pensar, nossa, aqui, né, em tudo que a gente faz no Bifpoint, no Agrotalento, a gente não quer aprender com a média. A gente quer aprender com os melhores. Inclusive, esse evento aqui é uma alegria. Assim, eu estou super assim, em casa e satisfeito, assim, porque tem o melhor do melhor em cada um dos temas, em cada um dos assuntos, em cada uma das áreas em reprodução. Isso é muito, muito bacana. Então, você também tem muito, você atende muitas fazendas. Você viu a história de muitas com IATF, com reprodução. O que te chama a atenção? Quais são um, dois, três pontos que uma fazenda que é excepcional no negócio pecuário de cria tem que te chama a atenção? O zelo pela vaca. Acho que esse zelo para a vaca, olhar para a vaca, sofrer com a vaca, ver que ela pariu numa boa condição corporal, entra numa estratégia. Hoje eu estava comentando com um cliente, Miguel, que quando a gente começou a inseminar numa fazenda, o cara falou assim: Edmundo, depois que vocês começaram a inseminar, você emagreceu as minhas vacas. Mas não é o manejo de levar a vaca no curral que está emagrecendo a vaca. O que emagreceu a vaca foi que antes ela tinha um intervalo de parto de 16 meses, ela lactava por 8 meses e descansava 8 meses. Agora ela amamenta por 8 e descansa 2, 4 meses. Então, olhar para a vaca e falar, de repente, eu não preciso mamar com 300 quilos para contar para o fulano, eu preciso desmamar bem. Eu preciso proteger a minha vaca, que ela vai estar na fazenda na próxima estação. Eu preciso cuidar da minha nulípara, igual o Zequinha falou, não adianta eu emprenhar aos 13 e não cuidar dela. Qual que é a categoria recorde de resultado na lajeada? Uma primípara gorda. Carro novo é carro bom. A nuvilha, ela tem uma fisiologia um pouco diferente, às vezes... Porque é o mais difícil, né? É o mais difícil também, né? O cara tem que ser muito bom para ter primípara gorda, né? Esse ano teve um lote, Miguel, que há muitos anos eu não vi acontecer. Empreou 4%. Uma fazenda que alguma coisa deu errado, empreou 4%. E era primípara. Então, assim, o desafio da primípara, ele é muito maior. A gente também tem problema. A gente teve, depois de 20 anos, eu vi um inseminador que sabe inseminar e desaprender. E voltar a aprender de novo. Então, são situações que estranhas, que acontecem no dia a dia. Eu vi caixa de luva acabar, porque você está palpando vaca e está comendo cascalho, está passando fome. Então, faltou luva no curral porque rasgava tudo. Então, esses são os cenários que você vê. Miguel, eu quero fazer duas respostas aqui. Eu vi a Fernanda, companheira nossa da Alta, Fernandinha. Um abraço para ela. Ela perguntou o que é bezerro azul. Então, esse é um projeto nosso de fazer um bezerro que dá lucro. É um bezerro que a conta fecha no azul. Independente da raça, se ele é amplo, se ele é preto, se ele é branco, se ele é vermelho. Bezerro azul, Fernanda, é o bezerro que dá lucro. É a pecuária de que pergunta que o Marcelo ia te fazer, ué. O que é esse bezerro azul? Né? Então, é um projeto nosso que a gente quer ver. A cria dando lucro. É um bezerro que a sua conta financeira ela fecha no azul. E eu queria fazer um comentário, eu fiz aqui. Tem um cara que eu vi um comentário lá no comecinho, ele chama Mândio. Quando eu era da Conapec, foi lá que eu aprendi a inseminar e palpar a vaca, junto com o Zequinha, na empresa Júnior. A fazenda dele, ele que deu a oportunidade. Eu vi que ele estava ali assistindo, fiquei muito feliz de ver ele aqui. De verdade, por acaso eu vi o comentário dele. Mandar um abraço pro seu Amandio aí. Que legal, hein? Puxa vida, olha só. Que demais. Muito legal. Sensacional. Edmundo, muito obrigado, cara. Bom demais ter você aqui. Eu vou dar sequência aqui e vou convidar nosso amigo Isaías Claro Júnior para se juntar aqui e você dar um alô final aí. E enquanto o Isaías entra aqui, fala aí. Isaías, Edmundo, muito obrigado, adorei aqui essas coisas que você trouxe. E para fechar a fala do Edmundo, o Edmundo começou falando do IATF, foi a ferramenta que trouxe para produzir carne de qualidade em velocidade, com genética, né? E uma coisa que eu já assim, que tem na minha cabeça quando eu ouço IATF é uma ferramenta para produzir mais bezerros, para produzir melhores bezerros, com genética melhor, e para produzir bezerros também mais pesados, até porque eles nascem mais cedo, se você for bom nisso aí. Né? Então, Edmundo, dá seu recado final aí, e eu vou passar a palavra para o Isaías Claro Júnior. Sim, acho que é isso aí, Miguel. Assim, o pessoal olhar para a vaca, ter o zelo pela vaca, gostar da pecuária, pensar que eu vou estar na pecuária em 2030, 2040, se eu estou preparando para a minha próxima geração estar ali, e ter vontade de fazer. Então, assim, e saber lidar, principalmente para a gente, quando eu entrei, meu pai, o dia que um bezerro preto anda atrás de uma vaca branca minha, você me leva para o hospício que eu estou louco. E hoje, assim, o que eu quero? Aquela que fecha a conta no azul. A vaca não para o dia que ela quer, ela para o dia que eu quero, eu entro num ciclo virtuoso e eu multiplico uma fazenda. Eu tenho um exemplo muito bacana de uma fazenda que tinha 400 vacas, 400 hectares de lavoura e 400 boi no confinamento. Porque eu coloquei um ciclo virtuoso dentro da fazenda, ela suporta 1.600, ela oferece para o confinamento 1.600 cabeças, ela suporta 1.200 vaca parida e ela tem de safra e safrinha 1.600 hectares. Eu multipliquei quase por 4, Miguel, a capacidade dessa fazenda só por implantar. De verdade, Miguel, de verdade, o ciclo virtuoso dentro da fazenda. Quem não entendeu, chama o Marcelo de novo e fala: Marcelo, pelo amor de Deus, grita para todo mundo, o que, que é ciclo virtuoso? Isso é muito importante. Maravilha. Edmundo, muito obrigado. Bom demais ter você aqui. Isaías, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui. A quarta palestra da noite, ainda tem a quinta com Wilson Brockman, trazendo experiências, resultados e amarrando o conceito todo, né? Onde começa toda a carne de qualidade que vai na mesa do consumidor, que vai no seu churrasco, começa com uma genética, com uma reprodução bem feita. O Wilson vai trazer aí a experiência dele de 47 anos com a agropecuária Maragogipe. O Wilson, que também é engenheiro agrônomo. Isaías, que é médico veterinário e gerente de serviços técnicos de bovinos da Zoetis e também responsável pelo Gerar, que é uma... Eu não vou saber explicar exatamente, mas é provavelmente o grupo que reúne grande parte dos melhores técnicos de reprodução do Brasil, né? Então, faz um trabalho muito bacana de reunir pessoas muito competentes nessa área. Isaías, bom demais ter você aqui, seja bem-vindo. E quando você estiver no jeito aí, eu vou compartilhar a sua tela aqui, seus slides, quando estiver na hora aí. Legal, Miguel, boa noite. Boa noite a todos. Para mim, motivo de grande alegria estar aqui com você, com todos os demais colegas, nesse bate-papo de cria, né? E para mim é uma satisfação enorme falar aí depois, e um desafio falar depois do Marcelo, do Zequinha, do Edmundo, mas vamos lá, a gente vai também conseguir transmitir conhecimento para o nosso público. Com Miguel, certeza. Já... Você precisa compartilhar sua tela aqui. Deixa eu ver. Não, ainda não. Espera aí, Edmundo. Sim, tá, eu estou vendo aqui, está certo, ok, a sua tela. Se você está conseguindo ver a tela do Isaías, escreve no chat aí qual que é a palavra depois de os, o que está escrito depois de os, o que está, escreve aí para a gente, só para a gente saber aqui, porque aqui assim tem um negócio de quem sabe faz ao vivo, né? Esse negócio é realmente ao vivo, e a gente precisa saber também, ter o seu feedback aí de como que as coisas estão funcionando. A gente tem 6 pessoas participando em 6 lugares diferentes do Brasil, compartilhando tela, vídeo e áudio, com milhares de pessoas assistindo e participando desse evento em tempo real, do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. Tem gente da Bolívia aqui, o Javier tá aí, aluno do AgroTalento, vi gente dos Estados Unidos, vi gente dos mais diferentes lugares aí, e a transmissão está funcionando, que todo mundo está vendo que a palavra está escrito segredos, né? O Isaías vem contar aqui alguns segredos, algumas recomendações, algumas técnicas, então presta muita atenção, pega o seu caderno aí para anotar as sacadas do Isaías, e uma coisa chave aqui, assim, anota o que você tira de melhor, que uma coisa que o Isaías vai trazer para você aqui, que você aplica na sua fazenda, aplica na sua pecuária de cria, pode mudar o resultado, pode mudar o destino, pode mudar a sua direção como negócio. Isaías, bom demais ter você aqui, a casa é sua, o palco é seu, manda um abraço. Eu estou aqui te assistindo, mas vou te ligar meu vídeo e meu áudio. Legal, Miguel, obrigado. Então vamos lá, pessoal, dando sequência, dando continuidade no workshop. O título proposto para a apresentação foi Os Segredos dos Protocolos que Entregam Resultados Acima da Média na Pecuária de Cria. Então, todos nós sabemos que existem uma infinidade de protocolos disponíveis no mercado, porém, eu vou trazer para você as experiências que nós temos, que são vastas, de resultados ligados aos protocolos de ATF e algumas sugestões de melhoria dos resultados. Então, como o título diz, né, resultados acima da média. Então, primeira pergunta, mas qual que é a média? Né? Qual que é a média? Trazendo aqui, pessoal, esse primeiro gráfico, é a taxa de prenheza IATF e total de dados analisados do grupo Gerar Corte. Explicando primeiramente o que é o grupo Gerar, Gerar significa grupo especializado em reprodução aplicada ao rebanho. É um grupo de técnicos que trabalham com reprodução de gado de corte ou de gado de leite, porque também tem o grupo Gerar Leite, tá? É, eles prestam serviços de ATF ou TETF, mandam os dados para nós, em parceria com o professor Zequim, Unesp de Botucatu, a gente analisa, compila esses dados e devolve essas informações para o mercado como um todo, em forma de resultados. Então, o grupo existe desde 2006, o primeiro ano com análise de dados foi em 2007, as barras representam a taxa de prenhez e a linha, pessoal, representa o número de dados recebidos e analisados ao longo dos anos. Então, se a gente pegar, para responder a pergunta, qual que é a média do último ano, que foi 2019, nós finalizamos o recebimento dos dados de 2020 agora, em breve teremos os dados de 2019, mas a média, a taxa de prenhez da IATF média, com mais de 1 milhão e 300 mil inseminações, foi de 52,3. Se nós somarmos desde o início e calcularmos a prenhez, pessoal, nós temos um banco de dados com mais de 6,7 milhões de IATFs, tá? Uma taxa de prenhez média de 51,3. Esse ano, com os dados recebidos, vamos ultrapassar a marca de milhões no banco de dados, um banco muito robusto, que permite chegarmos a várias conclusões de grande confiabilidade, com uma taxa de prenhez de 51,3. Então, se a gente pegar os dados do ano passado, uma média de 52,3, então é tranquilo para nós falarmos que a média, e aqui são fazendas de todo o Brasil, a média de 51, 52% na IATF. Então, tudo que der acima disso é acima da média, tudo bem? Então, trazendo de novo, a média do ano passado de 52,3. Porém, no Grupo Gerar, pessoal, todos os anos a gente faz um benchmark, tá? E a gente faz esse ranking, que a gente chama de ranking de fazendas, tá? A gente tem a média, que o ano passado foi de 52,3, porém nós temos as fazendas top 1, top 10, top 20 e as top 50, tudo bem? E aqui a taxa de prenhez dessas fazendas. Então, as top 50, que são 226 mil inseminações, elas ficaram com uma taxa de prenhez aí até de 55 a 60%. Já as fazendas top 10, quase 50 mil inseminações, ficaram com uma taxa de prenhez de 64 a 75%, tudo bem? E as fazendas top 1, com número menor de animais, 3 mil animais, mais de 70% de prenhez na primeira IATF, média na IATF, tudo bem? E tem uma diferença entre as fazendas top 1 das demais. É o protocolo, é a porcentagem de fazendas que utilizam o protocolo Premium Gerar, que eu vou mostrar para vocês qual é. Das fazendas top 1, 100% dessas fazendas utilizam o protocolo Premium. Já as fazendas top 50, 80% delas utilizam o protocolo Premium, tudo bem? Pessoal, quem quiser mergulhar um pouco mais nos dados do Grupo Gerar, a gente tem o site, tá? grupogerar.agr.br. Fiquem à vontade para acessar. Então, o que muda entre elas aqui, pessoal, é a porcentagem que usa o protocolo Premium. Qual que é o protocolo Premium do Grupo Gerar? É esse protocolo que o professor Zequinha já mostrou lá no início da apresentação dele. É um protocolo onde o dispositivo intravaginal de progesterona fica por 9 dias, tudo bem? A gente tem uma antecipação da aplicação do Lutalise, que é a prostaglandina, para o D7, e insemina no D11. Então, o protocolo que, do primeiro dia ao último, são 11 dias. E por que que esse protocolo é dessa maneira? Nós definirmos esse protocolo, junto com as pesquisas do professor Zequinha, a gente simula o ciclo estral de uma fêmea bovina ciclando. Tudo bem? Para quem não está familiarizado, pessoal, com essa imagem, é o ciclo estral, é o comportamento dos hormônios nos 21 dias que compõem o ciclo estral de uma fêmea bovina ciclando. Então, a gente parte do princípio, se isso acontece na vaca naturalmente, é porque é o correto, a natureza é perfeita. Então, a gente simula o ciclo estral, a parte final do ciclo estral, com a utilização de hormônios, tudo bem? Então, antecipação da aplicação da prostaglandina em animais ciclando, permite um proestro de 4 dias, onde um folículo cresce mais, e assim desencadeia uma série de fatores que proporcionam maior fertilidade. Então, esse protocolo premium, a explicação dele está aqui, pessoal. Tudo que a gente faz de manejos, aplicação de hormônios, dias de retirada, é para a gente ter um maior diâmetro folicular, tanto no momento da retirada, que é o D9, quanto no momento da IATF. Nós queremos o maior diâmetro folicular possível. Por quê? Tendo um maior diâmetro folicular, ele vai produzir mais estradiol. Produzindo mais estradiol, a gente vai ter mais vacas em cio. E nós sabemos que quanto mais vacas em cio, as vacas que dão cio entre a retirada e o momento da IATF têm maior fertilidade, emprenham mais na IATF. Quanto maior o folículo, maior é a probabilidade, maior é a chance dessa vaca ovular. E a gente quer que o máximo de vacas ovulem. Quanto maior o folículo, maior vai ser o corpo lúteo que será formado. Quanto maior o corpo lúteo, pessoal, maior a progesterona após a ovulação, né? Progesterona que esse corpo lúteo vai produzir. Esses fatores em conjunto, pessoal, eles desencadeiam maior fertilidade, ou seja, maior taxa de prenhez à IATF. Então, como obter resultados acima da média? Existem uma série de fatores que a gente precisa observar para que a gente consiga ter resultados acima da média. Igual o professor Zequinha disse, citou, é um pacote, existem pacotes reprodutivos, pacote de soluções para que tenha melhores resultados. Então, o primeiro que eu destaquei aqui, pessoal, da esquerda, está pequeno, mas é só para ilustrar, é os pilares de uma boa reprodução, tá? Quais são esses pilares? Sêmen, inseminador, manejo, nutrição, sanidade, genética, capital humano, protocolo. E aqui a gente tem um manual de IATF, para quem não tem tanta familiaridade, ou até para quem tem, possa ter acesso para identificar os procedimentos, procedimento operacional padrão dos protocolos de IATF. Então, está aqui por quê? Para você ter resultado acima da média, só fazer o básico bem feito já é um grande começo. Como o Edmundo citou, zelar da vaca. E eu vou extrapolar aqui, vou falar para zelar de todo o sistema que influenciam os resultados, tá? Para ter uma boa reprodução. Segundo ponto, capacitação da equipe. A sua fazenda está capacitada? A equipe da sua fazenda está capacitada para trabalhar com os protocolos de IATF, né? Qual vai ser a sua mão de obra para fazer os protocolos, para executar os protocolos? Vai ser a equipe da fazenda ou vai ser uma equipe de médicos veterinários? E isso a gente tem técnicos muito capacitados dentro do Grupo Gerar. Tá? Só para vocês pensarem. O protocolo que você vai utilizar respeita a fisiologia dos animais? É de qualidade? Quem que vai aplicar a dosagem, né, os dias, o planejamento? Sanidade. Sanidade é fundamental para o rebanho como um todo, não só pensando em reprodução. E temos também alguns produtos, eu vou mostrar para vocês, comprovadamente aumentam a fertilidade na reprodução na IATF. Então, trazendo aqui, pessoal, são os dados recentes da Isabela Marconato, que defendeu o mestrado do professor Zequinha, defendeu agora em março. Qual que foi o estudo da Isabela? Ela basicamente trabalhou com o protocolo 07911, protocolo de 4 manejos, onde metade das vacas ela fez uma aplicação de lutalise, que é a prostaglandina que está aqui ao lado, e o segundo grupo, ela fez 2 aplicações de prostaglandina, uma no D7 e outra no D9, tudo bem? Trazendo para vocês os resultados, no primeiro experimento, pessoal, ela trabalhou com mais de 1.000 animais, 1.039, vacas que receberam uma dose de lutalise emprenharam 46,6% na IATF. Vacas que receberam 2 doses de lutalise emprenharam 54,5%, uma diferença de 7,9%. No outro ano, na próxima estação de monta, ela repetiu o experimento, tá? E agora ela trabalhou com quase mais de 1.000 animais também, e aqui ela separou só as vacas em anestro, ou seja, sem presença de corpo lúteo. Nas vacas com score mais baixo, ou seja, menor que 3, as vacas que receberam uma dose de lutalise tiveram uma taxa de prenhez de 45,6 e as que receberam 2 doses de lutalise, 55,5, uma diferença de quase 10 pontos percentuais. Já as vacas com uma boa condição corporal, que ela classificou maior ou igual a 3, não teve diferença em fazer uma ou duas doses de Lutalisa. Tudo bem? Então, com apenas uma aplicação de uma dose adicional de Lutalisa, teve em torno aí de 8 pontos percentuais a mais na taxa de preenche da IATF. Um outro estudo, feito pelo Fernando Aono, também foi orientado de mestrado do professor Zequinha, ele testou a utilização de vacina reprodutiva, no caso ele utilizou a Ketomaster, nos protocolos de IATF. Então, no primeiro experimento, pessoal, ele vacinou metade das vacas com a Ketomaster e metade não vacinou com Ketomaster. Aos 120 dias, ele teve uma diferença de 7,6% na taxa de preenche IATF, ou seja, as vacas vacinadas tiveram uma taxa de preenche 7,6% superior às vacas do grupo controle. Tudo bem? Ou seja, vacas do grupo vacinadas, elas emprenharam mais e perderam menos. No experimento 4, pessoal, ele vacinou metade das vacas com o mesmo protocolo, que foi aqui, foi no D0 a primeira dose, e no dia do ultrassom, do diagnóstico precoce de gestação, foi a segunda dose. Então, aqui no experimento 4, ele vacinou metade das vacas, e desse jeito, uma dose no D0 e a segunda dose no dia do diagnóstico de gestação com 30 dias, e o outro grupo ele chamou de pré-vacinadas. Ele vacinou antes dos protocolos. Os dois grupos, foram vacinados, tudo bem? E deu uma diferença de 11, de quase 12 pontos percentuais a mais para as vacas que foram pré-vacinadas. Conclusão, se você puder fazer a vacinação antes da estação de monta, seu resultado vai ser melhor. Se você não conseguir fazer a vacinação antes da estação de monta, pode fazer no D0 do protocolo e repetir no dia do ultrassom, que também terá resultado satisfatório. Um outro trabalho feito pelo Edson, também publicado numa revista já internacional, ele testou a utilização de MGA, pessoal. MGA é esse produto aqui, é acetato de melengestrol, é uma progesterona sintética em forma de pó, que você mistura na nutrição dos animais, sal mineral, proteinado e etc. Confinamento. Então, resumindo os resultados do trabalho do Edson, as vacas que não receberam MGA tiveram uma taxa de preenche da IATF de 55,3. Já as vacas que receberam MGA por 6 dias, 63% na IATF. Um trabalho de quase 2 mil animais. Muita vaca no trabalho. Então, uma diferença aí de 7,6 pontos percentuais a mais para os animais que consumiram MGA por apenas 6 dias. Diante desse estudo, qual que é o nosso protocolo recomendado? Utilização do MGA. Faz uma IATF, espera 13 dias, dá um intervalo de 13 dias e fornece o MGA por 6 dias no coxo. Somente isso, fornecimento diário, se possível, e só 6 dias, de 13 a 18 dias após a IATF. Último ponto que eu queria trazer para vocês, como estratégias para melhorar os resultados, foi um trabalho que a gente fez recente, em parceria com o professor Welber, da UFG de Goiânia, utilizando o Sidectin no protocolo. O Sidectin é a base de moxidectina, um indectocida. Como que foi feito esse estudo? No D0 do protocolo, e a Fazenda usou esse protocolo 0911, sem aplicação do D7, tá? 0911, no D0 do protocolo, metade das vacas receberam Sidectin, metade das vacas não receberam Sidectin. Tudo bem? Resultados. Nós fizemos 3 estudos. Juntando os 3 estudos, mais de 6 mil animais envolvidos. No primeiro estudo, no primeiro ano, as vacas do grupo controle, 33,9 na IATF, e as vacas do grupo Sidectin, 39,5. Já no estudo 2, 53 versus 56. No estudo 3, grupo controle, 36, e o grupo Sidectin, 42. Então, uma diferença de 5,6 a 3 pontos percentuais a mais para as vacas que receberam aplicação de Sidectin no D0 do protocolo. Um manejo muito fácil e com um excelente resultado, um estudo robusto com mais de 6 mil animais. Então, conclusões. Se você tem um ano, né, pessoal, tem um ano inteiro aí, são 12 meses o ano. O dia que você vai emprenhar essa vaca dentro desse ano, dentro desses meses, ele vai predizer todo o futuro da sua fazenda, inclusive o financeiro, como bem citado pelo Marcelo, pelo professor Zequinha e pelo Edmundo. Então, o dia que a sua matriz vai emprenhar, dentro desse ano, vai predizer todo o futuro da sua fazenda. O segundo ponto, você precisa emprenhar as suas matrizes o mais rápido possível dentro da estação de monta. Não esqueçam isso, pessoal. Não é só importante a vaca emprenhar dentro da estação de monta. Mais importante é a velocidade pelo qual ela vai emprenhar dentro da estação de monta. Ela precisa emprenhar o mais rápido possível, ou seja, ela precisa ter uma alta fertilidade na primeira IATF. Você precisa emprenhar suas vacas o máximo possível na primeira IATF, pensando que as vacas que emprenham mais cedo, mais rápido, no outro ano ela vai parir mais cedo, vai parir mais rápido, e aí entra todo o conceito do ciclo virtuoso da pecuária de cria, muito bem elucidado pelo Marcelo. Aqui uma pergunta para vocês. O que você vai fazer na sua última estação de monta? O que você vai fazer na sua última estação de monta? Dá risada, né? Isaías, não vou fazer nada. Exatamente, não vai fazer nada. A última estação de monta já foi, já passou. Porém, a segunda pergunta, o que você fará na próxima estação de monta? Tá? Você está participando desse workshop com muitas sugestões de manejo e ideias para melhorar o sistema de produção. E se você vai executar ou não, só depende de você e do seu planejamento, né? Então, o que você fará na próxima estação de monta? Igual o Miguel citou, pega o caderninho, anota e faça um bom planejamento para a próxima estação de monta, porque esse planejamento para a próxima estação de monta começa agora, não é faltando um mês ou 15 dias para a estação de monta, ele começa agora. E o que distancia, para finalizar, o que distancia a fazenda dos melhores ou dos piores resultados são as tomadas de decisões. Então, só depende de você estar em suas mãos. Então, para concluir, nós da Zoetis temos um portfólio que nos orgulha, um portfólio completo de soluções para a reprodução. Nós estamos juntos com o Grupo Gerar, que nos orgulha muito estar perto de técnicos altamente capacitados, sem dúvida os técnicos que mais se destacam no mercado de reprodução. E também nós temos uma vasta equipe, que essa equipe está distribuída por todo o Brasil e à disposição de vocês essa equipe pode levar tecnologias, soluções, treinamentos, capacitação e etc. Uma infinidade de serviços para a sua fazenda e para o seu negócio. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Miguel. Aqui está meu e-mail e eu sigo à disposição. Forte abraço. Maravilha, Isaías. Obrigado. Bom demais ter você aqui. Você que está assistindo aí, escreve nos comentários qual foi a principal sacada, a principal reflexão, a principal anotação no seu caderno aí dessa apresentação do Isaías, né? Bom, quero, Isaías, a primeira coisa assim, que me chamou a atenção é que vocês têm um portfólio grande de produtos, você tem uma série de soluções, e soluções não só com produtos, mas também com acompanhamento. Então, a gente tem pessoas aqui com muita experiência em IATF no Brasil, com muitos resultados em IATF do Brasil, e tem gente que está buscando começar, né? O que você puder falar um pouco sobre os serviços, sobre o acompanhamento, sobre o manual da IATF que você citou lá no início. Fala rapidamente, assim, bem direto ao ponto, quais são, porque tem muita coisa também, se você falar tudo vai demorar muito tempo, né? Esses materiais todos, o material dos palestrantes que disponibilizarem, a gente vai mandar por e-mail para quem tiver cadastrado em bifpoint.com.br/cria, a gente vai mandar os materiais por e-mail, vai mandar um e-book que a gente vai produzir desse workshop todo aqui, e coisas que materiais que o Isaías também liberar aqui, disponibilizar para a gente também vai enviar por e-mail e no grupo de WhatsApp, que você deve estar participando para receber os links dessa aula aqui. Mas fala aí para a gente, serviços, acompanhamento... Primeiro falar do manual. O manual ali, nós desenvolvemos esse manual recentemente, ele é um manual bem prático, aplicado. A pessoa que lê já vai conseguir ter uma noção real, que ele é bem ilustrativo, uma noção real dos principais pontos que influenciam os resultados da IATF e os processos dos protocolos. E, seguindo com a sua pergunta, a nossa equipe ela está altamente preparada e distribuída por todo o país. Então, aqueles clientes, produtores, pecuaristas ou técnicos, médicos veterinários que quiserem entrar em contato com a nossa equipe, ela está altamente preparada para atendê-los da melhor maneira possível. Maravilha. Então, esse material aí, a gente vai, tudo que tiver disponível, a gente vai disponibilizar para quem quiser receber. Você vai receber por e-mail aí e no grupo de WhatsApp. Outra pergunta que chegou aqui da Cláudia Platzek, que acompanha o Bifpoint há um tempão, é aluna do Agrotalento dessa última turma agora, é pessoa que trabalha com cria e é muito, muito caprichosa, né? É exemplo de mulher no agro que faz a diferença, que trabalha, que tem um capricho, um cuidado muito grande. Ela fez uma pergunta aqui: quais são os elementos, quais são os segredos, pegando o tio da sua palestra, quais são os pontos-chave dessas fazendas que têm esses resultados assim espetaculares aí, mais de 70%. Acho que você mostrou um número aí de 77%, né? Qual que é o caminho? O que, que eu preciso? É claro que eu vou ter que ser muito competente, muito caprichoso, não é? Isso aí é assim, é ser campeão brasileiro, né? Esses acima de 70%. Está entre os campeões brasileiros. Mas tem várias pessoas aqui nesse workshop, como a Cláudia, que não quer ficar na média, né? Que, como diz um amigo meu, sai da média. Ela está nas cabeças e quer sair do top 10% para ir para o top 1%. Quais são os elementos ou recomendações e direcionamentos de quem já está em 50, 52, 55 e vê esse número de 70, 77 e fala, eu também quero isso. Qual que é o... Um bom ponto, Miguel. Um ponto-chave é o planejamento. Você tem que ter um bom planejamento com excelência na execução. Também você planejar e não ter a competência para executar, também não adianta muita coisa. Então, o planejamento com os pilares da boa reprodução, igual eu citei, né? O seu planejamento, desde equipe, mão de obra, protocolo, sêmen, inseminador, genética, nutrição. Então, enfim, são os 8 pilares da boa reprodução, que eu costumo dizer, você ter um bom planejamento, mergulhando a fundo nesses 8 pilares da boa reprodução. Maravilha, muito bom. Você quer dar um recado final aqui da sua participação? Eu estou doido para chamar aqui o Wilson Brockman, aqui, que tem aí exemplos práticos aí nas fazendas mais famosas e reconhecidas aí, quando você pensa em excelência da produção de ponta a ponta, né? Ele ganha prêmio e é reconhecido desde a reprodução até qualidade de carcaça, mas para você dar um recado final aí, antes de eu chamar o Wilson, o que você deixa de recado para quem está assistindo a gente? Três recados, rapidinho, direto ao ponto. Procurem ter o máximo, altíssima fertilidade na primeira IATF. Segundo, as vacas precisam emprenhar o mais rápido possível dentro da estação de monta. Tá? Terceiro ponto, planejamento. Planejamento da estação de monta, que vai começar em outubro, novembro, dezembro, é agora que começa. Procure fazer um bom planejamento com excelência na execução. Esses três pontos, Miguel. Maravilha. Isaías, muito obrigado. Bom demais ter você aqui, que legal. E eu vou chamar aqui, cadê o nosso amigo Wilson Brockman. Boa noite, Wilson. Isaías, obrigado. Vou encerrar aqui com você. Wilson Brockman, engenheiro agrônomo, pecuarista, diretor da Agropecuária Maragogipe, uma das fazendas aí, referências, reconhecidas, famosas, né, com toda razão, em excelência e maestria na produção de carne de qualidade no Brasil. Wilson, bom demais ter você aqui. Como diz a frase de um cara famoso aí, o Washington Oliveto, sucesso é ser amigo dos seus ídolos, né? Então, ser seu amigo, para mim, é uma métrica de sucesso. Bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Uma alegria poder contar com a sua experiência nesse workshop Pecuária Lucrativa 2020. Muito obrigado, Miguel. Boa noite a todos. É um prazer estar nesse time de feras aqui que me precedeu. Eu gostaria de apresentar o case da Maragogipe. A gente já está há bastante tempo nesse processo e eu gostaria de, pelo menos, compartilhar com todos a experiência que nós temos durante todo esse período. Maravilha. Liga os seus slides aí, por favor, e a gente vai dar sequência aqui. E tem sucessora ajudando aí a ligar os slides e tudo mais. Bom demais, hein? Então, o tema da minha palestra é eficiência e profissionalismo na cria traz tranquilidade na produção. Peraí, não me bloqueei, né, não? Peraí. Um minutinho, por favor. Vamos ver se eu não estou, se não é falha minha aqui, mas não é não. É, Luciana, está tudo certo aí? Você conseguiu compartilhar? Sim, está aqui na tela, Miguel. Mas o compartilhar a tela? Não, não está. O slide não está aparecendo ainda. Aqui os comentários, cada palestra é uma melhor que a outra. Você que está assistindo aí, já escreve aí o que está ficando de melhor até agora e qual que é uma coisa que você quer aprender com o Wilson aqui, enquanto a gente consegue ligar os slides. Apareceu aqui, maravilha, deu certo. Olha, Luciana e Wilson, obrigado. Eu não sei se foi eu que errei aqui, mas está aqui, slide do Wilson aparecendo. Wilson, o palco é seu hoje, nesse momento 1.443 pessoas assistindo, não sei se você já falou para tanta gente assim, gente do Brasil inteiro, gente de Angola, gente dos Estados Unidos, gente da Bolívia, do norte a sul do Brasil, uma alegria ter gente, tanta gente participando aqui e podendo aprender com os mestres. Seja bem-vindo e o palco é seu aqui. Obrigado, Miguel. Eu gostaria de apresentar o case da Maragogipe. Nós estamos no Mato Grosso do Sul desde 1973. São 47 anos de Mato Grosso do Sul, no sul do estado, município de Itaquiraí. Nós estamos no bioma da Mata Atlântica com um índice pluviométrico médio anual dos últimos 40 anos de 1.600 milímetros por ano. A Maragogipe trabalha com 80 colaboradores, nós trabalhamos com sistema de ciclo completo, terminação em confinamento, e em determinado momento, em 2008, nós chegamos num denominador comum de que nós tínhamos que procurar um processo que viabilizasse as nossas reformas das propriedades, e foi quando surgiu a integração lavoura-pecuária. Nós estamos nesse processo já há 12 anos, praticamente 70% da propriedade hoje já passou por ILP, e é o grande divisor de águas da Maragogipe, foi quando nós iniciamos esse processo. E a região ela desenvolveu muito, porque era uma região originalmente de mata, onde tinha a exploração de madeira, e com as formações entrou a agricultura, e nós nos vimos no impasse da competição com a pecuária. Então, só tínhamos um caminho. Nós estamos numa região de uma valorização muito grande, 400 sacos de soja por hectare, e nós não tínhamos onde mais caminhar, a não ser melhorar os nossos processos, melhorar os nossos números e procurar uma alternativa que fosse viável para competir com a agricultura. Nosso carro-chefe sempre foi cruzamento industrial, desde o começo. Nós estamos num programa de melhoramento genético há 20 anos, o programa Delta Gen, inicialmente era conexão Delta G, e posteriormente virou transformado em Delta Gen. Nós somos pioneiros nesse programa de melhoramento genético, e a maneira de verticalizarmos o nosso processo foi procurar, dentro do cruzamento industrial, a gente eliminar a recria dos animais que desmamavam, ficavam um ano, como eu falo, um ano passeando pela fazenda, para depois entrar no processo de exterminação. Então, nós implantamos um processo muito interessante, ele é um pouco complexo, mas eu espero que no final todos tenham entendido e que a gente seja cadastrado como um ciclo virtuoso. Mas A integração lavoura-pecuária realmente mudou todo o processo. Aqui dá para a gente mostrar, ter uma amostra do que é a pecuária, o que é a pastagem pós-ciclo de agricultura. Nós usamos 2 anos de soja e milho, posteriormente voltamos para a pecuária e usamos esses pastos de integração lavoura-pecuária para trabalhar principalmente as categorias mais exigentes. Nesse caso, dá para ver uma fêmea jovem de 14 meses que está entrando nesse nível de pastagem para fazer o seu desafio, que é o desafio que nós utilizamos dos 14 meses para emprenhar precoce e superprecoce. O melhoramento genético, ele sempre foi implantado desde o início como base para o nosso cruzamento industrial. A gente sempre pensou que melhorar a genética, melhorar o nosso nível de matrizes, quanto melhor a matriz, melhor seria o nosso produto final, que é o cruzamento industrial. Esse quadro mostra o nível de decas. O que é a deca? A deca... Deca 1 são os 10% melhores animais dentro da base genética da Delta Gen, que hoje são 78 mil vacas. Então, dentro dessa base genética de 78 mil vacas, Deca 1 seriam as 10% melhores, Deca 2 as 20% melhores. Dentro do nosso projeto, anualmente, cada geração que é agregada No portfólio de cria de cada matriz, essa nova geração, essa vaca, são todas elas anualmente são analisadas, e nós ficamos no melhoramento genético somente com os animais Deca 1, 2 e 3. De Deca 4 até Deca 8, essas vacas são direcionadas ao nosso plantel de cruzamento industrial. E Deca 8 e Deca 9, nós, sistematicamente, nós eliminamos. Essa, para mim, é a frase de mais efeito da minha apresentação, porque, confirmando a colocação do professor Zequinha, que é um grande mestre que nós respeitamos há muitos anos e tem sido um direcionador do nosso processo também, nós entendemos que o grande segredo é matriz, e o nosso programa de melhoramento genético, ele sempre foi direcionado para que nós melhorássemos essa qualidade da nossa matriz. Quanto melhor a matriz, melhor o nosso produto final. O nosso cruzamento industrial, ele começou em 1979, nós temos 40 anos de experiência em inseminação artificial. Esse foi o primeiro produto que nasceu na Fazenda Maragogi, provavelmente um dos primeiros no Mato Grosso do Sul, e foi uma inseminação de Aberdeen Angus que nós fizemos, e aí, de lá para cá, são 40 anos até chegarmos em 2019, num produto como essa novilha, que ela tem 15 meses de idade. Ela participou do concurso de carcaça da Associação Brasileira de Angus do ano passado. Esse concurso é realizado em Bataguaçu, é o concurso de maior quantidade de animais angus, meio-sangue angus, que são colocados numa planta no mesmo dia. Ele ocupa todo o abate da planta de Bataguaçu, ao redor de 1.400 animais meio-sangue. Esse concurso tem 7 anos... que ele foi implantado, e nós, nos 7 anos de existência desse concurso, a Maragogipe sempre se sagrou campeã, tanto nos machos como nas fêmeas. Essas fêmeas, elas ficam, dão um rendimento mais ou menos de 55% de rendimento de carcaça, e os machos, 57%. O peso de abate das fêmeas é 466 quilos de média, e dos machos, 553. O que a Maragogipe busca no processo de cria? Nós buscamos a fêmea lucrativa, que tem que ter precocidade, os bezerros nascendo nos primeiros 3 meses de parição, carimbo 8, 9, 10, desmamar pesado, no mínimo metade do peso da mãe, e uma melhor qualidade de carcaça, que tem evoluído a cada ano, e ser abatido dentro do programa do novilho precoce do Mato Grosso do Sul, que nos dá um incentivo muito importante. Essa vaca que eu botei para ilustrar essa lâmina é uma das vacas mais, vamos dizer assim, conhecidas da Maragogipe. Ela é a 70711. Essa matriz é emblemática. Ela é mãe de dois touros extraordinários de Central. É mãe de um touro chamado Pardo FM, que foi líder do Sumário Aliança. E também, com outro touro diferente, é mãe de um touro que hoje está fazendo um diferencial muito grande na sua progênie, que chama Itá FM. Então, eu fiz questão de deixar botar essa vaca, porque ela é um símbolo do trabalho que nós estamos fazendo, modelo de vacas que é dentro da Maragogipe. Os fatores que impactam o resultado. O primeiro fator, com toda certeza, são as pessoas. Nós trabalhamos muito o nosso pessoal, procuramos com que eles evoluem, inclusive, numa das palestras do professor Zequinha, em Amambai, nosso pessoal esteve presente lá, e eu tenho procurado fazer com que eles tenham bastante desenvolvimento. A nossa equipe é muito jovem, apesar disso, são pessoas que estão conosco há muito tempo. Essa pessoa que aparece na foto é o nosso encarregado de pecuário, Marquito. Ele tem 17 anos de empresa e é um colaborador de primeiro naipe, que respira pecuária 24 horas por dia. É uma pessoa muito dedicada e ele aparece nessa foto aí, que simboliza o trabalho que a gente faz, buscando cada vez melhor com que as pessoas melhorem profissionalmente dentro da empresa. O outro fator é o melhoramento genético, que ele, com o passar dos anos, ele se tornou mais uma fonte de receita dentro da Maragogipe, porque além de melhorar o cruzamento industrial, ele também na venda de reprodutores e novilhas da conexão da Delta Gen, ela se tornou mais uma fonte de faturamento e uma fonte de renda da empresa. Na parte de nutrição, nós temos fábrica de ração e sal mineral dentro da propriedade. A Prodap é o nosso parceiro nessa parte de nutrição. O manejo e o ambiente também são de suma importância dentro do nosso processo. Dos resultados dos últimos anos, a gente tem 80% dos bezerros nascem no cedo, ou seja, carimbo 8, 9 e 10. E nós temos, nos últimos 5 anos, a taxa de prenhez geral. Para dar a Maragogipe trabalha com um volume de 5 mil matrizes por ano, em média. Nós trabalhamos com 3 mil matrizes em cruzamento industrial e 2 mil matrizes no programa Delta Gen, melhoramento genético Delta Gen. Nos últimos 5 anos, esse foi o índice de taxa de prenhez que nós obtivemos. Na estação de monta 2018, a gente teve uma pequena redução no índice de prenhez, em função de que nós aumentamos o desafio das novilhas, nós diminuímos o tempo, a idade de que elas entrassem em reprodução. Esse foi um N bastante importante, a quantidade de bezerras, novilhas que entraram aos 14 meses. Isso aí teve uma repercussão um pouco dentro do nosso índice geral de prenhez. Os resultados dos últimos anos, nós temos a taxa de prenhez da estação 17, 18, 89%, e a taxa de desmama 83%. Essa diferença aí que nós temos é 6,8%. Ela implica entre absorção e aborto, que é ao redor de 3,5%, e mortes, que nós temos ao redor de 3% também. os maiores índices de morte da região, é uma região de muita mata ainda. É, nós temos principalmente muitos casos de onça e cobra, isso aí é o que tem impactado bastante. Na taxa de prenhez da 18-19, nós tivemos 85% de prenhez e uma taxa de desmame de 81%, onde nós reduzimos o nível de absorção para 3% e mortes ficamos com 1,1%. Essa foto demonstra um capataz mais antigo que nós temos hoje na Maragogipe, é o Neno. Ele tem 31 anos de empresa e é filho daquele colaborador que apareceu em 1979 segurando o primeiro bezerro Meisang Angus que nasceu na nossa empresa. Ele praticamente nasceu na Maragogipe e hoje é o nosso capataz mais antigo. Nos resultados dos últimos anos, nós temos em um retiro, a gente tem um protocolo. Nós usamos protocolo monodose, nós obtivemos 63% na primeira IATF, 64% na segunda e um índice final com 13 IATF nesse retiro. A gente não faz repasse com touro, nós fazemos somente cruzamento industrial e utilizamos 3 doses sem repasse, 3 doses de Aberdeen Angus. Nós tivemos um número de 87% de prenhez com 2 IATF e 90,2% com 3 IATF sem repasse. Sistematicamente, as matrizes vazias foram eliminadas. Nos últimos anos, no melhoramento genético, animais Nelore, nós tivemos um crescimento... Um decréscimo de peso em função do mês de nascimento. Isso é um índice importante que o professor Zequinha tinha sugerido na palestra, e isso demonstra que, conforme o carimbo do bezerro nascido no mês 8, ele pesa os machos 284 quilos, e conforme for aumentando o mês de parição, carimbo 9, carimbo 10, vai diminuindo o peso na desmama, tanto nas fêmeas como nos machos. Então, isso aí é um processo muito claro que a gente deve buscar, preferencialmente, diminuir a estação de monta, ficar no máximo entre carimbo 8, 9 e 10, que é o objetivo, os bezerros mais pesados e que tem um melhor rendimento. Nos últimos anos, nós tivemos o melhoramento genético, o peso de desmama médio nos machos 258 quilos e nas fêmeas 229. Isso falando na parte de Nelore. O cruzamento industrial é um modelo à parte, porque os nossos animais de cruzamento industrial, 100%, a partir dos 45 dias de idade, eles começam a comer no CRI feeding, inicialmente 1% do seu peso corporal, até um limite de 3 quilos por animal dia. Os machos, eles desmamam com peso médio de 344 quilos, eles vão para o abate com 553 quilos, ficam 134 dias no confinamento e ganham 209 quilos nesse período. Isso dá um ganho médio diário de 1,6 kg. As fêmeas, que desmamam com 319 quilos após ficar o período de amamentação no CRI feeding, são abatidas com 466 quilos, ficam 102 dias no confinamento e 147 quilos é o ganho delas no confinamento, com um ganho médio diário de 1,4 kg. Eu espero ter demonstrado o trabalho que a gente vem fazendo e estamos à inteira disposição de que for necessário. Nós estamos, nesse ano, comemorando nossos 20 anos de seleção dentro da Delta Gen. Esse é um trabalho muito importante que é feito de melhoramento genético. Eu agradeço muito, Miguel, pela oportunidade para demonstrar o nosso trabalho. E um grande abraço a todos e estou à inteira disposição. Aqui estão a última lâmina, que é os meus contatos. Tem aqui o nosso Instagram, Facebook, e-mail, telefone, o que for necessário, estamos à disposição para que os amigos que tiverem qualquer dúvida, estão aí os nossos contatos. E, como diz o Miguel Cavalcante, vamos que vamos. Maravilha. Wilson, que incrível a sua apresentação. Olha, tinha que deixar por último, porque tinha esse gostinho de ver... É uma coisa muito, muito impressionante. Eu tô lendo aqui os comentários, aqui as pessoas elogiando e gostando. O Maurício Garcia comentou agora aqui, quando eu comecei a inseminar em 98, acho que foi esse ano que ele escreveu, o Amaragogipe já era referência, né? Agora em 2020. Isso é uma coisa muito interessante, que chama muito a atenção, e assim, o privilégio de te conhecer, de poder conviver um pouco com você, de ver essa sua busca constante pela excelência no que você faz, pela maestria no que você faz. Então, tem integração lavoura-pecuária, tem confinamento estado da arte, tem produção de carne de qualidade, tem pecuária de cria, tem melhoramento genético, tem delta gen, tem uma série de coisas que assim, que você tá envolvido em todo... Em todas as áreas que você pensar, isso aqui é pecuária de ponta, o Wilson Brockmann está envolvido e está envolvido como um dos melhores, né? Então, o que você pode dar de conselho para quem está nessa jornada, para quem também tem essa fome de fazer bem feito, para quem tem essa fome, essa vontade de fazer com capricho, com dedicação, com excelência? O que você dá de recado aí? Não, primeiro, Miguel, obrigado pelas referências. Realmente, a Maragogipe sempre trabalhou com muito afinco, montando as equipes dos colaboradores e procurando fazer sempre pelo melhor. A vida foi nos demonstrando qual era o melhor caminho. ILP é um caminho irreversível. Confinamento dentro do nosso processo, na região que nós estamos, não tem mais nenhuma condição de se fazer pensar em termos de terminação a pasto. A parte de melhoramento genético, e como eu falei, sempre foi o nosso objetivo de melhorar o nosso cruzamento industrial, que era inicialmente o nosso carro-chefe. A venda de reprodutores e matrizes no melhoramento genético veio como um novo negócio da Maragogipe. Então, eu sempre, desde o início, né, são 47 anos, sempre cultivando a matriz. Eu acho que o grande segredo é a matriz. O sêmen, qualquer pecuarista, qualquer técnico que tenha algum conhecimento sobre DEP, ele consegue escolher os melhores touros possíveis. Agora, um sêmen bom, uma matriz diferenciada, é o grande pulo do gato. Então, o grande diferencial é a matriz. Eu, reforçando a colocação do professor Zequinha mais uma vez, eu acho que esse para mim, é a grande dica de todo esse processo, é que o grande segredo é a matriz. Nós devemos trabalhar arduamente, tentar melhorar em termos de precocidade, fertilidade, ganho de peso, acabamento de carcaça, para atender os nossos as exigências da nossa indústria frigorífica, e cada vez fazer com que a nossa rentabilidade atinja as nossas metas. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Maravilha. Antes de eu chamar os outros participantes aqui para a gente fazer uma mesa redonda, eu quero destacar uma coisa aqui que eu fiquei até emocionado de lembrar. Você, quando começou a falar sobre o que eram os ingredientes do sucesso da Maragogipe, a primeira coisa que você colocou foram as pessoas, e você fez questão de colocar fotos de diversas pessoas que trabalham com você, de citar o nome delas, de citar quanto tempo elas trabalham, de citar a importância delas. Isso é uma coisa muito, muito interessante, que muitas vezes passa batido para quem não tem o olho treinado nisso ainda, né, acha que vai ser, ah, usar tal genética, usar tal coisa, e não tem o cuidado que você tem em, né, em atrair, em reter, em motivar, em engajar essas pessoas que trabalham com você. Você tem uma equipe grande, né, você falou no início lá, 80 colaboradores, em você treinar, motivar, engajar e reter as melhores pessoas na sua equipe. Isso é uma coisa muito, muito interessante e ficou assim, é muito bonito e transparente na sua apresentação, que foi assim, suave, assim, né? Tipo, isso é muito, muito legal. Puxa vida. É, veja bem, Miguel, que coisa interessante. Aquele slide que eu mostrei do primeiro bezerro que nasceu em 1979, quem está segurando o bezerro é o pai do meu capataz mais antigo hoje, que tem 31 anos de empresa. O pai dele já é falecido, infelizmente, foi um grande capataz que nós tivemos. O filho hoje sucedeu o pai, tem 31 anos de empresa. Nós temos diversos colaboradores. O nosso gerente hoje, o Leandro, tem 15 anos de empresa. O encarregado de pecuária tem 21 anos de empresa. Quer dizer, a gente, as pessoas formam as famílias, os filhos ficam aprendendo a profissão e nós vamos montando nessa equipe dentro da propriedade. Eu acho isso aí uma coisa muito válida, de muito valor, e que a gente cultua bastante dentro da Maragogipe. Maravilha, nossa, muito, muito bacana de ver isso, né? Porque às vezes tem gente que fala só isso, mas você fez uma homenagem, teve o capricho de colocar a foto das pessoas, achei muito, muito interessante. Aqui a gente vai fazer uma mesa redonda aqui agora, mas eu quero aqui aproveitar, aqui, assim, agradecer e celebrar a Zoete por ajudar e permitir a gente realizar esse encontro aqui, né? A gente busca reunir o que tem de melhor no Brasil de experiência, de conhecimento teórico e prático, e essa turma aqui é uma turma realmente muito especial. Quero agradecer em especial a Heloísa Baraldi e o Rafael Moreira aqui, colocaram de pé esse projeto aqui, né? Não é fácil fazer isso, não é fácil acreditar nisso, não é fácil acreditar que a gente consegue colocar milhares de pessoas ao mesmo tempo num evento online. Então, muito obrigado pela confiança, pela parceria, por acreditar nessa ideia. Bom, eu quero, vou ter mais alguns recados para frente, tem um monte de gente perguntando como que recebe, faz para receber as apresentações, se vai ter gravação, se como é que recebe o e-book, como é que recebe certificado, tudo isso eu vou explicar no final, né? Mas eu quero ouvir de cada um de vocês aqui, começando pelo Marcelo, né? Começar de quem começou, a falar de novo, o que ao ouvir esse giro todo aqui de pessoas incríveis, trazendo suas experiências, trazendo conhecimento de estado da arte, né? O que tem de melhor no Brasil, o que fica de mais importante para você? Porque um dos conceitos, para mim, muito importantes é o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. Então, uma coisa que, para você, às vezes, é óbvia, para a pessoa que está começando, ou pessoa que não está treinada naquilo ainda, passa batido. Então, quero reforçar com cada um de vocês quais são os elementos mais importantes. O que você tirou de melhor na fala do conjunto como um todo? Assim, o que você quer reforçar e marcar aqui desse nosso workshop Pecuária Lucrativa de Cria? Marcelo Pimenta, fala aí. Você está mutado. Já vi isso agora. Bom, Miguel, primeiro, assim, eu estou muito feliz, né, de poder ter participado disso aqui. Reforço o agradecimento a você e a Zoetes por essa oportunidade da gente estar participando. E parece que foi ensaiado, né? Eu acho que o pessoal aí não deve estar acreditando, mas nós não passamos a apresentação uns para os outros. Eu também vi a apresentação dos outros colegas pela primeira vez agora. E é impressionante como que deu liga, né? Como que a gente está... Que as apresentações, as ideias e os modos de observar a pecuária e trabalhar com ela se completaram, né? Se complementaram. E fechou realmente com chave de ouro com a apresentação do seu Wilson, porque ele mostra tudo isso que foi falado aqui. Então, respondendo a sua pergunta, nós falamos de tecnologia, nós falamos de dedicação, de empenho e de qualidade de processos, né? O que o seu Wilson mostrou aqui para a gente agora é que todas as partes da fazenda dele parecem estar funcionando muito bem, e é por isso que há tantos e tantos anos ele vem superando os resultados e atingindo esses níveis de excelência que ele mostrou para a gente, né? Então, eu acho que é isso, é dedicar, acreditar na equipe, porque através da equipe é que todos os processos funcionam ou não funcionam, né? e não se esquivar de usar a tecnologia que está disponível, que ela está aí, é para fazer a gente andar para frente e para fazer a pecuária evoluir, né? Maravilha. Bom, antes de eu passar para o Zequinha, eu quero dizer o seguinte, eu vou fazer essa roda com todo mundo aqui do que ficou de mais importante, e depois eu vou querer que cada um responda duas perguntas, que é uma dica para o cara que é muito bom, o cara que está nos 60% na IATF, o que ele deve fazer para ir para 65%, para 70%? O cara que, até o Marcelo, se ele quiser responder em lucratividade, o cara que está lucrando 200, 300, 400 reais por hectare em pecuária de cria, como é que faz para ir para 600, 800? E uma dica para quem está começando, né? Qual que é a dica para quem está começando de mais importante? Mas antes eu quero ouvir de vocês o que ficou de mais importante dessa nossa conversa, dessa nossa interação, dessa nossa troca aqui. E aí a gente fecha com as dicas práticas e direcionadas direto ao ponto. Um para o cara mais avançado, outro para o pecuarista mais iniciante. Zequinha, fala aí o que ficou de mais valioso para você. Parabenizar o seu Wilson, que claramente contou a história dele, né? Eu acho que as pessoas têm que perceber claramente que ele chegou aqui não foi por acaso, foi uma determinação, uma definição de fazer o melhor possível, e ele, com a sua capacidade, conseguiu fazer o melhor possível. E que se o nosso país aumentar a proporção de pessoas fazendo o que o Wilson apresentou, nos torna efetivamente imbatíveis, né? E como referência. Então, é para deixar claro que é possível, podemos fazer, precisamos acreditar, existe conhecimento, e associado ao conhecimento, a determinação em fazer. Ninguém falou que é fácil, não, muito pelo contrário. Deve ser bem difícil, mas é possível. Então, parabéns, senhor Wilson. Assim, é emocionante ver o seu trabalho. Basicamente, eu acho que ele... O que o senhor apresentou simplesmente fecha com chave de ouro tudo que nós tentamos falar. O senhor efetivamente falou o que nós tentamos falar. Parabéns. E uma coisa muito interessante da fala do Wilson, do exemplo do Wilson, e que você citou aqui, Zequinha, é que ele escolheu fazer dar certo. Não é por acaso, não é fácil, não é automático, não é acordar e aconteceu, não é mágica, é escolher fazer dar certo, e não é assim, instalar o dedo, não. Né? Edmundo, fala aí, desmuta o seu áudio e fala aí o que ficou de mais valioso para você. Assim, Miguel, eu acho que é o que todo mundo falou, é chovendo molhado, né? Assim, acho que a principal recado é possível fazer, né? A gente tem tecnologia para isso. Acho que todo mundo que está aqui foi alguém que em algum momento se dispôs a querer fazer, né? O Zequinha quis pesquisar, o Marcelo, ele quis trabalhar com isso, quis gerar número, a Zoetis, a Pfizer lá atrás, quis criar o Gerar, o seu Wilson quis pegar isso tudo e usar para ganhar dinheiro. Então, acho que assim, é possível fazer, a gente tem tecnologia, tem conhecimento para isso, então acho que é isso. Tem tecnologia, tem conhecimento, e assim, a gente precisa querer. Você perguntar por que não? Acho que a pergunta mais difícil de responder, por que não fazer? É muito mais difícil que falar por que fazer. É isso. Maravilha. Isaías, desmuta o seu áudio aí e fala aí. O que ficou de mais importante para você? Ficou de mais importante para mim, Miguel, é que tudo começa na cria. E o dia que a vaca vai emprenhar na estação de monta, vai desencadear uma cascata de eventos a médio e longo prazo dentro da fazenda. E outro ponto importante, que as pessoas fazem a diferença. Né? A pessoa é a parte indispensável no processo como um todo. Parabéns aí a todos pelas apresentações e para o seu Wilson pela exemplificação. Obrigado, Isaías. Wilson, o que você deixa de recado aí? E também, assim, eu quero que você deixe também uma coisa de desafio no bom sentido, para as pessoas buscarem mais esse caminho da excelência, da maestria, do resultado, de aumentar a média, né? O que você deixa de recado aí? Miguel, desafio a gente tem todos os dias. Toda a estação de monta é um sonho novo, um índice que vai melhorar em relação ao ano passado, é um índice de de morte que vai diminuir, as onças vão dar mais sossego para a gente, e a gente vai buscando todos os anos algum diferencial. Diferencial da pecuária é que são desafios constantes que a gente tem que buscar, lutar constantemente fazendo o que a gente gosta, que é o mais importante de tudo, é trabalhar com amor dentro do nosso processo. O resultado com certeza virá, e temos que profissionalizar a nossa equipe, fazer com que eles sintam prazer de trabalhar dentro da empresa e colocando os resultados como desafio ano a ano, e nunca esquecendo, para mim, que é o grande diferencial e o grande carro-chefe de todo o processo, que o grande segredo é a matriz. Isso aí, para mim, desde o começo, sempre foi a grande busca do melhoramento, não só em cruzamento industrial, como em melhoramento genético, que toda empresa pecuária que tiver um trabalho firme, forte, com objetivo, buscando cada vez melhorar mais a galinha dos seus ovos de ouro, o objetivo sempre virá na próxima aparição. Então, o melhoramento, e não ter pena de eliminar a vaca vazia, isso é um objetivo muito grande. A vaca vazia, o abate dela é que dá a receita da despesa da fazenda, e nós temos que eliminar a vaca improdutiva e fazer com que o processo que tenha alta herdabilidade, ele consiga fazer com que as suas filhas atinjam os melhores índices do que a mãe. Eu lembro isso, não precisa ir muito para trás, o Zequinha é testemunha disso, há 10 anos atrás, a luta e que a gente tinha em fazer com que, inicialmente, as novilhas empreavam com 3 anos. Quando passou para 2 anos, foi um ganho monstruoso, porque nós ganhamos 33% de antecipação de idade. E se você tivesse me falado há 10 anos atrás que a gente estaria empreando hoje novilha de 14 meses, eu ia te chamar de mentiroso. É uma realidade, hoje já se consegue índices de prenhez de 60% a 70% com novilhas precoce, super precoce, inseminando aos 14 meses. Então, a pecuária, os ganhos são ilimitados, o trabalho acompanhando essa evolução genética, a gente consegue atingir nossos objetivos. Maravilha, bom demais. Você falou uma frase aqui que até marcaram aqui, já escreveram, que para mim marcou a sua fala, que resume como que você tem resultados cada vez melhores, a cada estação de monta é um novo sonho, é um sonho novo, né? Porque é muito fácil você, já é muito bom, você já é o número um, você já é o primeiro, você tem o estilo Bernardinho lá, né? O primeiro ganha o campeonato, no dia seguinte é o primeiro, tá treinando, já tá com sonho novo. Muito, muito legal isso, é inspirador ouvir isso, obrigado por compartilhar. Bom, vamos entrar aqui para a gente fechar aqui duas dicas, uma para quem está começando e uma para quem já está avançado. Vou seguir a mesma ordem aí. Marcelo, qual que é a dica que você dá para quem está começando e para quem está avançado? Miguel, para quem já está avançado, para quem já é top, para quem já entende muito do seu negócio, a dica que eu tenho para dar é mais ou menos uma redundância, porque isso normalmente já é característica de quem é top. É a pessoa não se acomodar, ela não parar de questionar o seu próprio sistema. Não é porque até hoje está tudo funcionando bem e a fazenda está com resultado excelente, que em função das mudanças de mercado, das tecnologias novas, e não é porque a fazenda está muito bem, com resultados excelentes, que ela ainda não pode questionar o que ela tem feito e procurar sempre pontos de melhoria, né? Fazendas top é característica de fazendas e de pecuaristas que têm planejamento, que têm gestão produtiva, gestão de processos. Então, a questão de questionar o próprio planejamento tem que ser uma constante para essas fazendas continuar, porque é muito mais difícil se manter no top de resultado do que chegar no resultado top, né? Então, seria isso. E para a fazenda que está começando, para o pecuarista que está começando, a dica que eu tenho é buscar conhecimento. Não faça nada por palpite, porque o vizinho fez desse jeito, porque o fulano falou que desse jeito é melhor. Para tudo hoje, a gente tem conhecimento técnico, conhecimento científico, em todos os pontos, em todas as tecnologias, em todas as etapas do sistema de produção, do ponto de vista produtivo e também do ponto de vista da gestão, que é tão ou mais importante do que a questão produtiva. Então, busque conhecimento e só faça o primeiro investimento quando você tiver bastante segurança no que você está fazendo. Porque a pecuária é uma excelente atividade com um nível de segurança muito bom para quem trabalha direito, para quem tem conhecimento e para quem tem uma gestão compatível com o que está se dispondo a fazer. Maravilha, muito bom. Que legal. Zequinha, fala aí quais são as suas duas dicas aí para a gente fechar a noite aqui com duas dicas de cada um dos... Eu vou dar as minhas duas no final também. Na verdade, é possível. É possível. Dica 1. Dica 2. A culpa é sua. O que quer dizer a culpa é sua? Se der certo, é sua. Se der errado, é sua. Né? Então, na realidade, não culpe os outros se deu alguma coisa errada. Olhe para dentro e tente entender o que é que aconteceu para melhorar. Existe, como o Marcelo citou, já disse, existe conhecimento para nos ajudar a pensar. Mas... ajudar a pensar no macro. Você dentro de casa, dentro do sistema, tem que pensar os passos para poder entender o porquê que deu certo ou o porquê que deu errado. Então, na boa, é simplesmente que ele presta mais atenção. Na ruim, porque talvez ele não prestou atenção em coisas que são importantes. Então, simplificando, é possível e a culpa é nossa de dar certo ou de dar errado. Maravilha, autorresponsabilidade muda a sua vida, né? Muito bom, Zequinha, obrigado, viu? Edmundo, fala aí as suas duas dicas, duas recomendações para quem está começando e para quem está avançado. Primeiro, se eu fizer errado, a culpa é do Zequinha, viu? Não é minha, não. É a primeira coisa aí, se fizer errado, a culpa é dele. Então, eu não vou responder, então. Eu não sou culpado, não, Zeca. Acho que assim, vou dar três dicas, na minha opinião, Miguel. Primeiro, para o cara que vai começar, zelar da vaca. Ele viu que tem tecnologia para todo mundo, independente do tamanho. Então, assim, olha para a vaca dele, acredite, queira fazer. Então, dá para fazer, independente do tamanho. Peguei um exemplo de uma fazenda bem simples. Isso não é tecnologia para grande, isso não é tecnologia só para mega. É para fazenda simples, certo? Para o cara que já faz bem, acho que o Wilson falou de uma coisa que a gente falou pouco, pressão de seleção. Acho que o cara vai mudar de um patamar de 60 para 70, descarta a vaca, sem dó, mata a vaca vazia, corta o final da estação de monta, entra com a novilhada nova, deixa a vaca crescer, deixa por mais peso, com isso, mata a vaca, descarta a vaca vazia. Acho que a gente falou pouco disso, acho que isso é para o cara top, é sem medo, em pressão de seleção, de repente chegar na novilhinha precoce de 15 meses, ganhar 60%, matar o restante, mais velocidade, o máximo possível, isso aí. E uma coisa que estava na minha apresentação, eu pulei, o Miguel, principalmente para os técnicos, tenha um sistema de informação eficiente na mão. Esse ano, por exemplo, a gente comprou 10 mil doses de sêmen de um touro, e quando a gente usou 800, a gente já detectou que o touro precisava ser tirado da estação. Então, tenha na sua mão uma tecnologia que te gere informação de maneira rápida, confiável, e que você consiga tomar a decisão nessa estação, não é na próxima, não. Não vamos ficar sonhando. Então, a gente tem um problema? Tem. A gente tem um monte. O pessoal da Lajeada aqui, a equipe, que, aliás, assim, quem trabalha realmente, ficou criticando, você falou que deu um resultado de 4%, me mata, me racha a cara, faltou falar quem foi o veterinário responsável, estava todo mundo zoando aqui. Mas é a realidade... Eu não vou falar o nome dele, não, viu? Claro, por favor. Mas ele só fala, só faltava, né? Mas assim, não, às vezes não está na nossa mão, a responsabilidade está na fazenda. Mas o que eu acho importante nessa situação, Miguel, do técnico, é tenha capacidade de tomar decisão durante a estação. Iniciou a estação, por que eu tinha que usar 10 mil doses daquele touro? A gente usou 800 e parou. Tem problema, todo mundo tem, cada dia vai ter mais. Assuma o seu problema, assuma rápido o seu problema e tome decisão durante essa estação. Eu acho que essa é uma dica para os técnicos. Sabe? A gente hoje tem 3, 4 ferramentas de software para tentar fazer isso. É isso aí. Maravilha, obrigado, Edmundo. É, faca na bota aí, e é isso aí. Isaías, fala aí as suas duas dicas, e depois vou passar para o Wilson para fechar aí e eu vou encerrar. Eu vou dar uma dica para o muito bom e três para o que está começando, viu, Miguel? Rapidinho. Para o muito bom, continuar se policiando, né? Porque às vezes a gente está naquela rotina de fazer bem feito e acaba dando uma bobeada, onde escorrega e pode ser que algum fator impacte negativamente o resultado, né? Então, continue atento aos processos dos protocolos de ETF, planejamento, revisando o planejamento, igual o Marcelo bem disse. E para quem está começando, vou citar três pontos: estratégia dos quatro passos, dois passos, quatro para depois, dá dois para frente. Procure um suporte técnico, qualidade, tá? Isso as OETs podem ajudar muito. E terceiro, que a IETF é uma tecnologia que serve para os grandes e para os pequenos. Tem pequeno que fala, eu sou muito pequeno, a IETF não serve para mim. E tem o grande que fala que eu sou muito grande, a IETF é muito difícil. Então, é uma tecnologia que serve para qualquer cenário. Muito bom. Seu Wilson. Bom, eu vou dar a dica primeiro para o novo, que está iniciando agora na atividade. É, você vê a facilidade que nós temos hoje dentro da atividade, que quando nós começamos a inseminar, usávamos ampola, identificação de cio, todos têm conhecimento como que era aí, há 40 anos atrás, e briga com o peão. Choveu, ele não foi ver cio, domingo ele também não foi, a vaca passou cio, daqui 21 dias ela volta, e hoje com a tecnologia desenvolvida da IATF, isso aí mudou o mundo. Hoje, quem não tem condições de fazer com a sua equipe, contrata uma empresa como a do Edmundo, com resultados altamente satisfatórios, num custo muito acessível, e já comprou a tecnologia e não tem mais o problema de identificar cio, hoje palheta, facilitou tudo. Então, eu acho que hoje está muito mais fácil para uma pessoa iniciar na atividade pela facilidade de comunicação. O mundo hoje está numa agilidade muito grande de informações, tem acesso a 100% a quem tiver interesse. Então, eu acho que hoje está muito mais fácil para iniciar na atividade e ter uma possibilidade de ter um sucesso muito maior do que no tempo que a gente começou. Então, eu acho que tem que só ter vontade de crescer, de desenvolver e ganhar dinheiro dentro da atividade, produzindo sempre o melhor. E para o velho pecuarista, que já está há mais tempo na atividade, eu acho que ele não pode nunca deixar de enfrentar novos desafios. Como eu acho que se ele conseguiu chegar num índice de prenhezo, num ganho de peso, num nível que ele acha que já é excelente, no ano seguinte ele tem possibilidade de melhorar cada vez mais e rentabilizar melhor a sua atividade. Hoje, pelas facilidades tecnológicas que se apresentam dentro de todas as áreas, a facilidade é muito maior e os resultados têm condições de serem alcançados com maior facilidade. Maravilha, muito bom. Puxa, obrigado cada um de vocês. Foi uma alegria estar com vocês aqui, aprender com vocês, se inspirar com vocês, ver pessoas de diferentes lugares do Brasil, diferentes níveis de experiência, aprendendo e vibrando com o conhecimento que vocês compartilharam aqui. Realmente uma coisa muito, muito especial, um privilégio estar fazendo isso aqui com vocês, né? Vou dar minhas duas dicas, para quem está iniciando, cuidado com quais conselhos você escuta. Escute os conselhos de quem tem a métrica que você quer ter a métrica. Tem gente que tem fazenda bonita, tem gente que tem fazenda lucrativa, né? Cuidado para você não copiar a fazenda bonita achando que vai ter mais lucro na sua fazenda. Tenha os números certos, tenha a régua certa para você poder colher os resultados certos, e isso tem muita chance de você se confundir na pecuária. E para quem já está mais avançado, eu quero te dizer o seguinte: se você está avançado, se você é acima da média, o que vai acontecer é que, na grande maioria dos lugares e dos ambientes, você vai ser uma pessoa que sabe acima da média. Então, procure salas, procure ambientes, procure encontros, procure companhias de pessoas que você vai aprender mais com elas, pessoas que estão fazendo coisas diferentes de você, pessoas que estão fazendo coisas além de você, pessoas que têm números em algumas situações melhores que a sua, e isso vai te desafiar, isso vai te estimular, isso vai... Né, todo o meu crescimento vem dessas duas coisas, de procurar aprender com quem tem a métrica certa, que eu quero ficar bom naquela métrica, e procurar andar com pessoas melhores e mais inteligentes e mais capazes com mais resultados que eu. Né? Essa sala aqui, esse ambiente aqui, esse evento aqui, é uma prova disso. Cada um de vocês aqui tem experiências muito interessantes, muito ricas em áreas diferentes, e é um privilégio poder aprender com cada um de vocês. Eu vejo que uma das coisas chaves que tem isso aí é que as pessoas falam, nossa, aprendi muito no evento do BizPoint, aprendi muito no evento do AgroTalento. É sempre eu sou a pessoa que mais aprende nesse processo, porque eu estou prestando atenção super concentrado, anotando um monte de coisa, anotei um monte de páginas, aí, 2, 3 páginas, 4 páginas para cada um que falou aqui. Então, assim, é um privilégio poder aprender, poder crescer, poder e também compartilhar conhecimento. Recados finais aqui para agradecer vocês todos e para encerrar o nosso evento. Primeiro, a gente vai mandar um e-mail e uma mensagem de WhatsApp com instruções para quem quiser receber o certificado. Como a gente não quer ser o professor mais legal, a gente quer ser o professor mais exigente, então vai ter uma tarefinha para quem quiser receber o certificado, que é fazer um trabalho em relação a esse simples, bem simples, desse workshop. A gente vai dar de presente para todo mundo que participou aqui 15 dias de acesso grátis na Universidade BizPoint. Quero agradecer às OETs aí por viabilizar esse evento, viabilizar esse encontro, viabilizar esse workshop aqui, em especial na pessoa da Heloísa Baraldi e do Rafael Moreira, que construíram junto esse projeto todo. Dizer que na semana que vem a gente vai ter um outro, já estão pedindo aqui coisas sobre para como começar na pecuária, a gente vai fazer um webinário, um workshop sobre fundamentos da pecuária lucrativa com o Mário Garcia, sócio do Marcelo Pimenta, né? Então, já vou deixar, dar um spoiler aí. E dizendo o seguinte, quem quiser, a gente vai sortear a Universidade de BizPoint para 4 pessoas, você tem 4 chances. Faz um stories marcando o BizPoint, vai concorrer a uma no Instagram, vai concorrer a uma inscrição à Universidade de BizPoint, um stories no M. Cavalcante, uma outra vaga, e tem 2 posts no feed do BizPoint e do M. Cavalcante, que o melhor comentário vai ganhar também uma participação na Universidade de BizPoint totalmente grátis. Bom, é isso. Agradecer cada um de vocês. 3 horas e 20 de conteúdo de encontro aqui. Estamos com 1.000 pessoas participando. Incrível isso, do começo ao fim. Muito obrigado. Vou deixar vocês falarem o alô final aí, o boa noite final, e vou encerrar aqui. Muito obrigado, prazer estar com vocês aqui, a alegria de aprender, compartilhar e se inspirar com exemplos positivos de pessoas que eu admiro e tenho como amigo e como referência. Obrigado mesmo. Vai na ordem, Marcelo. Bom, vou começar então. Boa noite então a todos, para mim foi excepcional. Uma alegria muito grande estar aqui com essas pessoas também que eu confio e admiro demais. E principalmente para as mais de 1.000 pessoas que estão com a gente até agora. Muito obrigado pela participação e por essa atenção até agora. Foi muito bom. Boa noite. Boa noite, pessoal. Também nessa mesma linha de raciocínio. Feliz saber que as pessoas estão interessadas. Ou seja, vocês vão fazer a diferença, vocês vão mudar, vocês vão dar certo. Boa noite para todos nós. Pessoal, agradecer a todo mundo que esteve com a gente até aqui, Zoetes, Miguel, BizPoint, Marcelo, a hora que você fala que eu estou alinhado com você, eu fico feliz demais. Puta merda, aí eu fiquei bonito. Assim, agradecer o pessoal, mas assim, principalmente para agradecer toda a equipe da Legiado, que é o pessoal que está aí por trás realmente trabalhando e que faz tudo isso acontecer, e que às vezes o dia que a gente não está tão bem, são essas pessoas, esses amigos que a gente tem, Zequinha, essas equipes que faz ir para frente e procurar dar certo. E a todos os outros veterinários que são parceiros, ou elogiados, seja na parte de conhecimento, agradecer a todo mundo que tem colaborado, todo mundo que está aqui. Valeu, gente. Obrigado. Seu Wilson, obrigado pela propaganda, melhor serviço, condição especial de preço, faz tudo o que o senhor quiser. Mas tem uma promoção, senhor, seu Wilson. Uma estação de monta fria sem custo. Ó, Dependendo, a gente negocia. A gente tem a condição para pagar com 2 anos, quem sabe? Esse ano fica free. Muito bom. Bom, eu, em nome da Zoetis e em nome do Isaías, eu quero agradecer ao Miguel Cavalcante e a equipe, seu Wilson e toda a equipe da Agropecuária Maracujipe, professor Zé Edmundo e toda a equipe da Lajeado, Marcelo Pimenta e toda a equipe da Exagro.